Não dá pra falar. Ainda não. Não dá. Depois mas, da ó, não dá. A responsabilidade não, é toda não dá. Sua. Não dá. Você conhece Sombra. O Mota, lógico. Porque se você conhece o cara há 15 minutos, Domenico Mota, você pega Deus. E fala, bom, determinei alguma função, o cara não conseguiu cumprir, mas já sei onde eu tô pisando. Certo. Agora o Sombra conhece o Mota há quanto tempo? Porra, meu Deus, eu pensei que até 2004, sei lá. Uns 10, 11 anos. Vai, 10 anos aí, vai. Véi, se você não aprendeu com 10 anos, Sombra, a confiar em determinada pessoa... O Mota tá aqui desde quando, Oba? Desde quando o Mota tá aqui? Ele já deve estar aqui uns 10, 11 anos. Ah, uns 10, hein? Uns 10, Oba. Oba, sabe? Desde quando o Mota tá? É março de 2003. 3? 2003? É. 12 anos já. Passatada. Muito bem. Alexandre Impretzel, boa tarde. Boa tarde, né? Boa noite a todos, né? Tudo bem com você, Impretzel? Prazer enorme, né? Voltar aqui nas manchetes, né? Porque você é o substituto do seu Bento, né? É, tá certo, né? Um dos principais jornalistas do Brasil. Você é eu me aplaudo, né? Você se aplaude. Você se aplaude. Certeza, né? Então vamos aplaudir você pra não ficar muito... Obrigado. Gravação, né? Eu gostaria que o Mano me aplaudisse, né? Porque zoar a minha cara é fácil, né? Aí, olha. Oh, mas você tem uma cara de espirro, velho. Eu olho pra você assim, acho que vai espirrar qualquer hora. É. Se fosse espirro só, tava bom, né? Tá certo, tá certo. Olha, o Alexandre Impretzel, você pode começar as manchetes do Estádio 97. Começa hoje pelo Tricolor? Vamos lá, né? A Sombra é o seguinte, né? Teve a questão aí do STJD, né? Ah, é verdade. Acabou de acontecer, inclusive, estou entrando no site aqui para ver. Nós tivemos julgamento agora à tarde, né? De Ganso, Osório e Luiz Fabiano. É, o Osório foi absolvido, né? Perfeito. O Ganso pegou um jogo, né? Já cumpriu. Exato. E o Luiz Fabiano tá escrito que é punido. Pera aí que eu vou ler a manchete aqui. Dois jogos, né? Eu vi que refletiu no seu óculos. Tá certo, né? Então, foram dois jogos, né? É, exatamente, né? É. Não enfrenta o Corinthians, é verdade, né? O Fabiano? É, o São Paulo que já jogou essa rodada, né? Agora aguarda o final de semana. Vamos ver. É bom ou ruim? Você. Não, o São Paulo foi ruim, né? Não, acaba sendo porque, ruim, viu, Domênico? É porque, ruim? Gente, olha, aquele Luiz Fabiano que é expulso sempre, é ruim. Não faz falta, porque como é expulso, aquele que é expulso não faz. Não, mas fazer contra mal. O Corinthians ele fica pilhado, velho. Aquele Luiz Fabiano, nem sempre. É. Não, em vários jogos aí recentes, acabou de fazer gol, inclusive no próprio Corinthians. O Luiz Fabiano que jogou contra o Galo no meio da semana, jogou bem. Você vê ali mentalmente o cara equilibrado e tal. O problema maior, Domênico, não é só a questão da ausência do Luiz Fabiano pra esse jogo. O Pato também não pode jogar. Ah, é verdade. Então não joga Pato, não joga Luiz Fabiano. Ah, então fora isso, o Thiago Mendes também não vai pro jogo, né? Thiago Mendes também não joga. Mas o Bosquilha foi vendido também, já é um cara que não dá pra contar. É. O Thiago Mendes ainda pode ter, de repente, a substituição pelo Bruno, que deve voltar, não sei. Ele deve... Ou o Hudson, né? Não, mas aí não compensa, viu, mano? Não? Aí, não. O Hudson no lugar, não. O Thiago Mendes... Não dá? Não dá, né? Aí não dá, mas é... Se entrar o Bruno, tudo bem. Se voltar o Wesley também no meio de campo, ajuda. Então vai ser um jogo, cara, que o São Paulo vai ter que ou improvisar o Nego no ataque... Ou vai ter que promover a titularidade aí, saindo jogando, o que eu acho que de repente não vai acontecer, do menino João Paulo, né? Evidente. Porque é clássico, se chegar e colocar um garoto desses assim num clássico... É. Ah, mas ó, o bom soldado não escolhe a guerra, hein? É, eu sei, mas... Vai pro pau aí, pô, mas o nego nunca participou de uma guerra, nem uma guerrinha, aí é mas complicado. É assim que é bom, Sombra. É. Você não viu aquele clipe do Green Day? É o Green Day que fez aquele clipe? Qual clipe? É September End lá? É, Green Day. Do Green Day? É Green Day. O moleque lá tá com a namoradinha lá, dando. É. Louco pra tirar a cueca, Domênico. É. Aí daqui a pouco lá o pau começa a quebrar, o moleque é convocado, o cara tem que ir, velho. Domênico. É. Foi lá, bacana, foi lá, mano. Mas eu acho que o que vai acontecer tudo. É o seguinte: apesar de faltar ainda 9 dias pro jogo, mas o que vai acontecer é o seguinte: ele vai colocar ali no meio de campo o Bastos, ele vai colocar o Ganso. Talvez volte já o Wesley. Ele vai povoar pra caramba o meio de campo e vai deixar como centroavante o Centurion, né? Que é. O Centurion já vem jogando aí meio às vezes. E vai jogar como centroavante o Centurion. Vai jogar com uns dois pontas, o Centurion ali. Ali quem vai pra ponta? De repente, um lado o Michel Bastos. Do outro lado, capaz, sei lá, né? De repente, se ele mete um Carlinhos pra jogar avançado e mantém o Reinaldo como lateral. Precisa ver, é que o Osório, ele estuda muito o adversário pra montar a equipe. é um estudioso. O cara é um estudioso. Mas tem que ter peça, né? Hã? Mas tem que ter peça. Esse vai ser um estudo para improvisar. Tem que ter peça. E falar em peça, hoje eu vi uma matéria do UOL dizendo... Teve uma entrevista do jogador Edwin Cardona, que joga no Monterrey. Ele deu uma entrevista... eu não sei para qual veículo ele deu uma entrevista, mas ele disse nessa entrevista que foi pro canal colombiano Win Sports que o Osório gostaria de trazê-lo para jogar no São Paulo Futebol Clube. Lógico, não dá para trazer esse ano, porque já tá fechada a janela, mas esse rapaz, o Cardona, tem 22 anos e despontou muito bem, foi treinado pelo Osório no Atlético Nacional da Colômbia. É um meia. Seria muito interessante ter esse jogador no São Paulo no ano que vem. Era ele o Cárdenas, né? Quando isso, jogava, exatamente. Bom jogador, né? Esse, agora, precisa ver também a condição financeira aí, né? E eu achei muito interessante uma matéria aí que o Abílio Diniz deu. O São Paulo não precisa de caridade. O São Paulo precisa de gestão competente e transparente. Porque tem um tal do fundo de gestão aí que ele mesmo idealizou, deu ideia, para arrecadar fundos, né? Daí ele falou assim, e essa entrevista do Abílio Diniz é muito interessante, que ele falou assim, esse fundo aí para arrecadar 100 milhões ou mais, ele não tem que ser um fundo de dinheiro arrecadado com São Paulinos apaixonados. Não, senhor. Tem que ser, de repente, arrecadado por torcedor de qualquer time. E não visto como algo voltado para um torcedor, mas sim como um investidor de dinheiro, né? Porque ele fala assim, se você vai fazer um fundo, esse fundo ele tem o propósito de dar um retorno financeiro ao investidor. Então o negócio tem que ter uma gestão competente e transparente para poder prover lucro para o investidor. Então, sabe da responsabilidade. Porque foi muito tratado, né? Aí como assim, olha, ilustre São Paulinos, etc. e tal, para fazer um aporte financeiro. Se o cara chegasse lá, fizesse um chequinho. Eu achei fantástico isso que o Abílio disse. Olha... O São Paulo não tem que ter caridade de lustre São Paulino. Ele tem que ter o aporte financeiro para uma gestão eficiente e transparente. Eu acho que isso é fantástico. Ó, pena que ele não é conselheiro do São Paulo, viu? Porque. Mas também não sei se seria eleito também, viu? Porque São Paulo precisava de um gestor mesmo de verdade, né? Ele não é conselheiro? Não. Eu acho que ele faz parte de um conselho ainda consultivo, não? Mas ele não é do conselho deliberativo. Não é, não. Ele não tem a carteirinha, não é, não. Mas que ele é conselheiro, ele é, né? E dentre uma das ideias do CEO lá do São Paulo, do Alexandre Bourgeois, ou Bourgeois lá, porque ele é francês lá, uma das ideias dele é uma coisa que foi feita mais ou menos como no Santos, um conselho de gestão que o presidente fosse submetido ao conselho. O presidente vira meio que uma rainha da Inglaterra. O que eu acho isso maravilhoso. É que não deixaram o outro levar o Oswaldo de Oliveira de volta. É, lá, é. Os caras, não. Um conselho gestor. Mas dizem que talvez não vá conseguir implementar esse tipo de gestão, permanecendo o modelo atual de presidencialismo. E nem, né? Vai deixar, né? Exato. Mas diz que o CEO já está lá, trabalhando. Diz que é um cara que ele trabalha muito a matemática e diz que é um cara que, além de bom gestor, também olha muito para o lado do futebol e vê números, estatístico. Vamos ver se também, entrando com um pouco de estatística aí no futebol, né? Vai ver que segue aquela linha um pouco Moneyball. Vamos ver se a coisa também melhora. Porque, ó, o Santos contratou o jogador Valência. Pra não dizer que eu tô falando de São Paulo. Contratou o Valência. Lembra? O Valência é um bom jogador, hein? Sim. É um bom jogador. Mas se você for ver o retrospecto dele no Fluminense, não deveria ser contratado. Sim. E se for analisar o retrospecto do Carlinhos, lateral esquerdo, também não deveria ter sido contratado. Você tem que analisar, pô, esse jogador se machuca demais ou não. Esse jogador, quanto tempo ele joga? Isso tudo é estatístico, cara. Lógico, você tem que levar em conta se o cara também tem uma qualidade. Mas você tem que ver também, estatisticamente, quais são os prós e os contras do cara, né? O futebol não pode ficar assim só no feeling, né? Que de feeling, você vai torrando dinheiro aqui e acolá, e aí você vê os clubes aí tudo arrombado, né? Tava vendo aí o tal do Profut aí. Você viu as mensalidades que Flamengo se aderir ao tal do Profut? As mensalidades que o Flamengo vai ter que pagar, cara. Depois de 160 meses, na parcela 161, era uma projeção que um economista fez, acho que o Amir Somoji fez. O Flamengo vai ter, na parcela 161, ele vai estar pagando mensalidade de 3 milhões de reais. Olha, dos clubes paulistas, acho que os que menos vão pagar é São Paulo e Palmeiras, que eu acho que os que menos devem para governo. Começa pagando umas mensalidades de 200 e poucos mil reais. Ah, Mas depois vai parar em mensalidades de 500 e tantos mil. Cadeira, velho. Você acha que os caras vão pagar? E o clube melhor nesse quesito é o Atlético Paranaense, que não paga mensalidade de 3 mil reais, coisas assim. O Atlético Paranaense, esse clube, me parece até hoje um bom modelo de gestão, cara. É. Bom, já que falamos do Valência, falamos do Santos... Aê! E aí, Azedão? E aí, Rogério? Vai pro Rio ou não? Ah, eu vou. Você vai comentar? É, eu vou comentar. Vou ficar aqui mesmo, né? Eu tenho aqui o manchete. Vai fazer via tubo? Isso, exatamente. Eu fico aqui. Fico aqui em casa, feliz. Em né? casa? No sofá. Peraí, você comenta o jogo no sofá? É, porque o torcedor tem que ficar. O comentarista, ah. Muito mais relaxado tiver, evidente. Mas peraí, você é torcedor ou eu torço pelo meu futebol. Ah, evidente. Então. E, inclusive, você vê como é que funciona com o Santos, não é mesmo? Saindo de uma crise. Fechou 3 patrocinadores pontuais pro jogo do Flamengo. Jogo domingo. Exatamente. Então, parabéns às empresas que patrocinam o Santos. Vocês estão mais que certas, entendeu? Agora, Azedão. E eu quero só falar, só pra vocês correr aí tranquilo, a escalação do Santos, viu, Azedão? Vanderlei, Zeca, Gustavo Henrique, Werley, Vitor Ferraz, Paulo Ricardo de volante, Renato, Lucas Lima, o melhor do campeonato, Gabriel, Ricardo Oliveira, o artilheiro. E Genovânio. Vai lá, RG. Genovânio. Mas você é jornalista e chama de Genovânio? É, parece torcedor, ô Zedão? Não, opinião, é. O RG também acha. Não, ele precisa jogar um pouquinho mais pra ser Genovânio. É, ele deu uma caidinha, né? Genovânio. Ele tava Genovânio. Quando ele passou o carro na porcada, tava gênio. Ah, onde passou o carro? Paulista. Eu não lembro disso, não. Não lembro. Eu vejo que tá surto, mas, a expectativa aí, Azedão, é pra nossa defesa, né? Que vai de Vitor Ferraz, o Erlen, Gustavo Henrique e Zeca. Quer dizer, é uma defesa de molecada aí, né, cara? Vai ter que segurar a onda lá contra Guerreiro. Não sei se o Sheik vai jogar, enfim. Tem o outro menino pro lá. O seu desespero joga, viu? Hoje. O outro menino Cirino. Lá. Cirino, lá o que Everton. Tá fazendo gol, né? Enfim, mas é o jogo, assim como foi seria o jogo pro São Paulo contra o Cruzeiro, o divisor de águas, eu entendo que esse jogo pro Santos também será. Ah, seria contra o Galo. É contra o Galo. Esse jogo também será. Santos e Flamengo, porque o Flamengo tá com 19 pontos, o Santos com 16, né? E acredito que se o Santos trouxer um bom resultado lá do Rio, depois ele tem aquela famosa sequência que na teoria a gente fala que são os jogos aí, 3-4 jogos para pontuar legal, né? Então, se fizer um bom resultado lá no Rio... É Curitiba em casa, Vasco em casa... Isso. E Paranaense fora, que é o mais difícil, né? Tudo bem, mas levando em consideração, se você traz um bom resultado do Rio, você vem com moral. Pega uma sequência boa aqui em casa, pô, dá pra ficar esperto no campeonato. É evidente. Subir na tabela, né? É, o Santos, RG, tem que ter vitória, né? Porque é o quesito de desempate e tem poucas vitórias. E foi exatamente o que o Palmeiras soube aproveitar. Verdade. Quando pegou aquela sequência que teve. Né? Pegou aquela sequência que teve em casa. Então, foi sorte também. O Palmeiras soube aproveitar muito bem. Então, e torcer muito aí pro Ricardo Oliveira, né? Que fez uma promessa de gol pro garotinho lá doente, né? Ah, é? É. Então, é uma responsa, né? Porque você prometer gol pra uma criança. Mas eu né? não prometeria isso, né? É uma tremenda responsabilidade. Aí não faz o gol. É uma tremenda responsabilidade. O gol, o moleque piora. Então, vamos torcer aí pros deuses do futebol, fazer com que o Santos traga um excepcional resultado lá do Rio. Mas prometer isso daí que nem o Domênico. O Domênico sempre tá fazendo promessa pra criança. Ah, porra, meu Deus. Domênico. Promessa pra quem, Guilherme? Olha a notícia do lance aqui. O Cirino foi vetado, hein? O Cirino teve uma lesão aí com essa. Tá vendo? Isso. Aí, que é um a menos. RG, o Cirino é o menor dos seus problemas. É, um a menos. Não, mas o... Quem? O Cirino, Marcelo Cirino. É meia boca. Vai cara. Jogar o Guerreiro, vai jogar meia o Sheik. Esse Cirino é meia boca. RG. Eu sei, mas eu também acho, mano, o Flamengo, ele teve uma considerável melhora com a entrada do Guerreiro e do Sheik. Não é esse monstro todo também, não. Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97 no oferecimento da Pirelli, não é, Narigudo? É, amigo, as férias estão aí, sabe quem está de volta com elas? É a promoção número 1 Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. E funciona assim, você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo, você compra 3 pneus e o 4º é grátis. E é muito mais economia e mais segurança para você. Tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Então se liga, amigão, é a promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Essa aí, amigão, é a promoção número 1 Pirelli. Show de bola, né? Compra 3 pneus, o 4º é grátis. É Pirelli! Diga, RG! E só fechando, curiosidades da vida, né? A Jean Scherer, que quando começou, despontou, o pai queria 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Hoje volta aí pro Disney, que está voltando pro Santos e ganhando R$900, que é uma ajuda de custo. Sim. Né? Pra tentar aí reabilitar de novo o seu futebol. Que isso, Jean Scherer, mas é verdade. Scherer, meu. Jean Scherer, boa sorte pra você. Só de deixar jogar muito, hein? Ô, Calção, oi. Só de deixar o nego usar lá o vestiário, deixar usar as instalações, tiver cobrado, rapaz. É. Só pra ele poder dizer que tá no Santos. E um abraço pro Barone, da BB Editora, que me mandou, muito legal, 5 exemplares do livro O Time da Virada, do Peixão. Legal. Valeu, então, Barone. Um abraço. É, isso aí. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento de Eliar, muito além da partida, de Esser, construindo com valor, da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Você quer saber de um torneio muito legal que a Energia e a Cassineira prepararam para você? Ouve aí. A Energia 97 e a Cassineira trazem para você... Primeiro torneio Energy Poker. O torneio de poker mais energizante de São Paulo. 19 e 20 de setembro, no Maxuri Plaza, em São Paulo. Inscrições e informações no site energypoker.com.br. E olha só que legal, a premiação mínima é de R$40 mil, cara. Que demais! Vai, vai, vai! Faça já sua inscrição antecipada e ganhe 3 mil fichas de bônus. Primeiro torneio Energy Poker. Acesse energypoker.com.br. Realização Energia 97 e a Cassineira. Muito legal, muito legal. Então se você é do poker, galera, entre no site energypoker.com.br. energypoker.com.br. É um torneio com a credibilidade da Cassineira e da Energia 97. Vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro no Maxud Plaza, aqui na região da Avenida Paulista, tá bom? Em São Paulo. E premiação garantida de R$40 mil. Então acesse o site energypoker.com.br e faça a sua inscrição. Ainda não viu? Não conheceu ainda? Não tá sabendo do torneio? Já tem mais de 100 inscritos, amigão. Vai lá, energypoker.com.br, premiação garantida de R$40 mil. E fazendo a sua inscrição antecipadamente, você ganha 3 mil fichas de bônus. 3 mil fichas de bônus, então faça já a sua inscrição. Realização do torneio Energy Poker é da Energia 97 e da Cassineira. Vai jogar, mano? Opa, com certeza, mas eu não jogo, viu, Sombra? Ah, não? Eu dou show. Você dá show? Mas, ó, com esse negócio aí de ter 3 mil fichas de bônus, ó, dá pra ver uns flopzinho aí por conta da rádio, hein? É. Ó, que boiadinho, hein? Uma dessas, cara, não precisa ficar economizando. Fala, opa, não sei se eu vou. Ah, pera lá. Vamos. Tá barato essa mão? Tem 3 mil fichas de bônus. Deixa eu ver essa mão como não é não? Que tá. Opa. É. Vou jogar, com certeza. Boa. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Continuando com as manchetes do estádio. What the fuck now? Ô, vó! Ah, porco, vó! É nóis! Só antes de chamar a vó, será que a gente pode ir logo pro convidado? Não, que isso, Amanda? Que isso, Amanda? Vamos ver. Como que é isso aí, Amanda? Quem é você? Convidada, Amanda? Hoje eu tô louca. Você tá louca? Com o convidado? Hoje a calcinha explodiu. Que isso? Como é que é uma calcinha que explode, Amanda? Não, não pergunta. Deixa pra lá, vai. Ai, chega, vai. Que absurdo. É assanhada essa tal de Amanda, hein, você gosta da Amanda, vó? Ah, eu gosto, mas ela começa com umas coisas erradas no ar, né? Ela é apimentada, né? É, tá louco, viu? Ó. E você viu que ela não tira o olho do convidado? Não, mas ela aceitou do ladinho dele ali. Aí o bar teve que tirar, porque o convidado queria ter concentramento no programa. Queria respirar. É. Ó, concentração, viu? Isso. Maninho, Sombrinha, todo mundo aí? É. Josô? Fala de nós aí, vovó. Ó, o Praz, nesse momento, tá conversando com o Alexandre Maito. Querido Matos. É, pra poder... ter renovar. Exatamente. Sim. Além disso, o João Pedro... João Pedro, menino. Isso, menino lateral que machucou, infelizmente, mas tá lá, né? E recebeu uma proposta do United de 4 milhões de euros. Manchester? É. Quanto? 4 milhões de euros da Europa. 4 milhões de euros, é, né? Ah. Puta, olha, mexe com a cabeça do rapaz, hein? Ah, 4 milhões. Ah, mas ele é muito novinho, tem que vender por. Ah, se é o São Paulo, vende não, por 50 milhões. Não, a questão não é pelo. Não, eu concordo, não é? A questão, é complicado, hein? Não é isso, mas é que você imagina, você tá lá, não importa o clube que você esteja, fala assim: olha, chegou uma proposta aqui de onde? É do Manchester United. É, o problema é que. Se tiver juízo, ele não vai. Não vai. Como não vai? Tem que falar o português claro aqui. O negócio é o seguinte. Pro Palmeiras é ruim. É bom ficar aqui na pro reserva do Lucas. É ruim. Não, ele vai ser lá, a reserva do Lucas, por enquanto. Lá. Não, por enquanto. O moleque é novo, gente. Moleque é novo. O moleque é novo. É o seguinte, anos, viu, o Palmeiras, mano? O Palmeiras, se ele vender por essa quantia, ele vai estar rasgando dinheiro. Tá rasgando dinheiro. Primeiro, tem que analisar, Domênico Gato, principalmente o mercado. O mercado, o que vai determinar o que é bom e o que é ruim? Oferta e procura. Principalmente nessa posição que ele atua de lateral, que é uma posição extremamente escassa, não só no futebol brasileiro, mas todo, no futebol, né, mundial. É um moleque que se destacou, participou de seleções de base, enfim. Exatamente. É um moleque que tem qualidade. Hoje é reserva, amanhã pode ser titular. Mas, ô mano, você precisa ver qual é a condição contratual. Mas, Sombra, ele acha que ele vai chegar no Manchester e vai jogar? Não vai também. Pra ser reserva no Manchester e reserva no Palmeiras, hoje é melhor ser reserva no Palmeiras. Você tá louco. Tá próximo da família. Mas você tá louco. Gente, o Palmeiras hoje é um time que no Brasil tem estrutura, tá pagando em dia. Eu sei que é. Como é que vai se enfiar na Europa, lá, Sombra, na Inglaterra? É legal pra cacete você hoje. Você vende um discurso que você... 40, 50 anos. Não, não é isso, não. É fácil pra você hoje, que já tem uma ideia fixa do que é a Europa, e já tem uma ideia fixa do que é morar fora do Brasil, e quando possível, tenho certeza que se você puder, você irá. E outra coisa é um moleque de 17 anos. Um moleque com 17 anos, reserva na Inglaterra. Muitas vezes pode ser que não fale nem a língua. Sombra, o moleque dá um tiro na cabeça, velho. Mano, é outra pegada, velho. Mano, o cara vai com o pai e com a mãe. Às vezes um menino esperto, esclarecido. Não tô falando que é do Palmeiras. Eu tô falando se fosse de qualquer clube. Se fosse o Auro, por exemplo. Se fosse o Auro. Tá bom. Se fosse o Auro, por exemplo. Viesse um cara que nunca comeu ninguém, sabe, no Brasil, você sabe por quê? Vai morar fora. Você sabe por quê? O que que acontece? Assim, o garoto vai, vamos supor, ah, ele vai lá e não vai jogar. Tudo bem, ele vai lá e não joga. Ele fica no banco, no time B do Manchester. Mas já tá, com certeza, vai ganhar muito mais do que aqui. Tá no Manchester United. Amanhã... Mas vai comprar assim, um refrigerante por 6 libras, velho. Ganha muito e gasta muito, velho. Fica frio que o salário dele vai... Aí, só que amanhã, fala assim, olha, não deu certo lá. Ele volta pra cá pra jogar em time grande. Porque vão lembrar do João Pedro, que tinha destaque no Palmeiras, que servia a seleção brasileira de base. O cara volta pra jogar em time grande. E só pra te dar argumentos, o subsídio, Dodô, com relação a isso... Na minha opinião, né? Com relação a isso, é que tá tendo aí uma nova tendência agora, tá? Qual tendência? É não levar mais jogadores com 22, 23, 24 anos. A tendência agora é levar exatamente... Bem novo, né? Quanto mais novo, pra eles melhor, porque eles querem formar, né? É, eles querem formar lá, não levar o cara já com já meio 23, 24 anos. Então, eu acho que quanto mais novo, melhor. Vai ser nesse esquema. Você gosta de novo, velho? Eu vou ser uma olheira do Manchester, eu vou trazer esse convidado que tá aqui hoje, é novo ou é velho? Já passou do ponto. Já passou do ponto? Esse Gabigol, se eu pego no beiço dele... Que isso? Você queria pegar no beiço do Gabigol? Quando ele faz o gol, ele ajoelha, uma delícia. Ai. Meu Deus, hein, Mauro? Que mais, vovó? João Pedro é uma coisa, né? João Pedro é. Aí a zaga vai de Vitor Ramos e Leandro Almeida, até que o Vitor Ramos melhorou da gripe. E além disso, o vovô e a vovó da Crefisa lá disseram. Você viu aquilo, cara? Que a ideia é fazer mais coisa que a Parmalat fez. Inclusive, ela disse que um dia, quem sabe, pode ser que até o estádio ela ajude a comprar. Eu tava dando uma lida aqui na matéria. Interessante a matéria, viu? Até que saiu no Lance Net, né? Isso. Deu uma lida por cima aqui. Vou dar uma lida com mais calma com relação às perguntas que foram elaboradas para ela e as respostas. Eu li superficialmente, achei legal. Tem tudo o Palmeiras para se tornar um time muito competitivo, não só esse ano que já tá, né? Mas no ano que vem e nos próximos anos, hein? Se continuar essa parceria aí. Ela disse que fica no Palmeiras aí, caso... o contrato vai até 2016, né? Até final de 2016, que é o final do mandato do Paulo Nobre. E o Paulo Nobre vai ter que sair, porque ele já teve a reeleição, então não pode ficar de novo. Então vai ter que sair, né? Vai ter que sair para entrar alguém. Mas ela falou que ela permaneceria desde que fosse reeleito alguém do Paulo Nobre, né? Que ele fizesse um sucessor, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Bom, agora com relação ao futebol, né, vovó? Nós temos aí um encontro contra o Atlético do Paraná domingo de manhã, 11 da manhã. É um jogo complicadinho aí. É bem mas difícil, o Palmeiras, hein? Em casa tem que valer, fazer valer o mando de, né? De poder fazer os seus 3 pontos, é que senão a coisa complica, porque os outros lá na frente vão embora e depois vai buscar difícil. O Walter não joga, viu, Jojo? O Walter não joga? É. Bom. Ah, é bom, né? Deve ter alguém pra substituir. É, time bom então. Deles, viu? O time dos caras não é ruim, não. E vamos aguardar aí, vamos lá. Né? É isso aí. Isso, né, segue a bagaça. É isso aí, seguindo a bagaça. No oferecimento da Pirelli, promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Vamos lá, Coringão. Aê, mano, firmeza, mano. E aí, mano, beleza? Com os pigarros aí na garganta, mas vamos que lá, tá né, fumando, mano. Que tá fumando, velho? Sei lá, mano, essa gripe aí de sol, é sol, chuva. Vendeu gripe, muita capinha hoje, Alezinho? Tabaco. Vendi nada. O que que foi, mano? É gripe ou é tabaco, velho? Você não tá fumando, não, moleque. É garoto, aí, tá criança, louco, mano. Mano. Ah, tem vários que funcionam. Você viu aquele molequinho chinês, hein? Você viu aquele molequinho chinês? Opa, não era Indonésia? O que aconteceu, mano? É, o gordinho lá. Não é fuma 3 maços por dia, velho. Mas na Indonésia as crianças fumam, não é? Tá louco. É, fumam ou morrem. Sim. Não é? Ô, inclusive aí, ó, se o Manchester quiser me levar também, mano, é nós, hein, mano. Na Indonésia, se eu não me engano, vende cigarro em banca de jornal que nem bala. Você compra não. Por unidade ainda. Ó, bala é da hora, hein, velho. Ó. Mas não é essa bala aí, velho. Ô, mano, é o seguinte, ó, não tem muita coisa não, mano. Deu uma peneirada aqui, mas vamos lá, ó. Vamos lá. Parece que o Luciano é a solução aí pro... Camisa 9, que o Corinthians tá meio perdido aí na contratação, né, mano? E além disso, o Jonathan disse, aquele mano lá que foi traíra, tá ligado? Pediu desculpa pro Corinthians. É, exatamente. Pediu desculpa, disse que o tal desculpa, do... Desculpa não, desculpa. É, tem que fazer uma média. É, Real Sociedade, que falou que chegou chegando no Auschwitz lá e que vai, né, mano? Então é isso, mano. Eu não tenho muito pra falar, não. Então, o Jonathan, ele perdeu uma grande oportunidade de morar na Anália Franca. De jogar no Corinthians. Oh. Vai continuar naquele paizinho lá. Qual? Espanha. A Espanha, é. Vai continuar feio, aquele paizinho feio, lá. Muito feio. Perdeu uma grande feio, chance de feio. Jogar no Coringão. Você tá louco? De morar no Anália Franca. É legal, mas velho, vocês conhecem a Anália Franca? Vocês ficam falando aí, babando tanto ovo. Não, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Corinthians, você tá de brincadeira. Você é louco. O cara podia ser o 9 do Coringão, vai jogar com a 9 do Real Sociedade. O que, que é Real Sociedade, velho? Você achou legal morar no estacionamento de caminhão, meu? Tá louco, mano. Vila Maria é a Beverly Hills brasileira. Estacionamento de caminhão, a Vila Maria, para. Não é. Praça, isso quem falou foi a namorada dele. O que é isso? Estacionamento. Lá na Vila Maria só tem estacionamento de caminhão, praça e cachorro. Mas é que ele engana a namorada. Ele fala que mora na Vila Maria, mano. Ele mora no Novo Mundo. Não, pelo contrário. Parque Novo Mundo? É, pelo contrário. Novo Mundo. Mora na Vila Maria, Beverly Hills. Nossa, aquilo é novo, imagina o velho. Ué, então vocês vão discutir com a ONU. A ONU diz que a Vila Maria é o melhor bairro de São Paulo. É verdade, gente. É verdade, qualidade de vida, estrutura. É, imagino. A Vila Maria é autossuficiente. Tem até água encanada. Se a Vila Maria quisesse aí cercar, tá certo? Colocar um muro ao redor do bairro ali, a Vila Maria poderia ser autossuficiente, não dependeria do Brasil. É impressionante, é impressionante. A maior renda per capita por metro quadrado da Vila Maria. Vila Maria é embaçado, mano, é o bairro. Mas é que tá, velho. Tem uma outra notícia aí com relação ao Corinthians aí. O Ralf, velho. O Ralf, que é um jogador que tem o seu contrato com o Corinthians aí até dezembro. O Corinthians aí já deixou meio claro que não renovará o contrato do Ralf. Alguns clubes aí já demonstraram interesse aí. O Cruzeiro, o Inter de Porto Alegre, pode ser também que faça uma proposta. Ele é um bom jogador, né? É, o Ralf, Domênico. Ele caiu um pouquinho, né, mano? E ele perdeu espaço no Corinthians agora. O Ralf é reserva. Hoje o cara que pegou a posição do Ralf aí foi o Bruno Henrique. Que coisa, hein? O Bruno Henrique, mas aí que tá. Taticamente falando, Domênico, o Bruno Henrique é um jogador mais interessante. O Ralf, na questão defensiva, ele é muito bom. Mas na parte ofensiva, a hora de criar, a hora de sair distribuindo bolas ali, o Bruno Henrique é muito melhor que ele. O Bruno Henrique, ele jogava na Portuguesa ali como segundo volante. É um cara que tem mais recursos, inclusive até na bola parada. Não sei por que no Corinthians ele não bate faltas ali, mas é um cara que sabe fazer se precisar. Então o Bruno Henrique tá jogando muita bola, o Ralf perdeu espaço, ele tem entrado nos últimos jogos aí no finzinho do jogo pra tentar segurar o resultado. Mas bola por bola hoje o Bruno Henrique tá jogando mais que o Ralf. E, pô, não vou falar mal do Ralf não, porque eu sou grato, cara. O Ralf aí foi um cara extremamente importante aí com a camisa do Corinthians, ele conseguiu títulos, é um cara que a torcida gosta muito também. Mas aí eu acho que a diretoria do Corinthians já tem meio que razão também, porque tudo na vida é cíclico, Domênico. Tudo tem um começo, meio e fim. o Ralf, tá chegando no final dele. É um jogador que ganha muito, tá certo? Hoje o Corinthians ele tem talvez a opção de ter um jogador mais. Você fala de uma maneira cruel. Não, o Ralf tá chegando no final dele. Não, o ciclo dele no Corinthians. O ciclo dele no Corinthians. Eu acho que o Ralf ainda tem muita lenha pra queimar no Campeonato Brasileiro aí, cara. Se não for no Corinthians, que seja no Cruzeiro, no Inter, até no São Paulo. São Paulo já demonstrou interesse numa outra oportunidade de contratar o Ralf, só não levou pelo alto salário. Mas será que sai o Ralf? Vai embora. O contrato dele vai até o final do ano, RG. O Corinthians já deixou claro que não vai renovar. Assim como saiu o Fábio Santos, assim como saiu o Sheik, assim como saiu o Guerreiro. O salário dele é tão alto assim? É alto, RG. O Ralf é um jogador que custa mais de 300 pau por mês, velho. Então, querendo ou não, cara... Difícil agora, hein? Novos jogadores fazerem contratos desse volume, hein? Não? Ah, eu acho que o futebol brasileiro até paga, Sombra. Pro Ralf, que é um cara consagrado aí, é um jogador que... Até no próprio futebol brasileiro, você não tem volantes aí da qualidade do Ralf. Porque o cara é bom, né? É que o meio-campo do Corinthians é embaçado, RG. Você tem ali jogadores ali, como o Ralf, como o Danilo. São jogadores que hoje estão no banco. Você pega lá, o meio-campo titular hoje do Corinthians ali tem o Bruno Henrique, o Elias, o Jadson e o Renato Augusto. Mas você tem o Rodriguinho, que é um jogador promissor, que pode ser que tenha mais chances agora aí no segundo semestre também. Tá certo? Então o Corinthians aí, com aquela ótica de tentar enxugar um pouco a folha salarial, vai tentar dispensar esses jogadores mais caros aí, reformular o elenco aí com jogadores mais em conta. E o Ralf já tá enquadrado, né, cara, no esquema. Mas a RG hoje tá no banco, cara. Hoje tá no banco. Não joga, RG. Às vezes é bom pro clube e bom pro jogador a mudança. É lógico. Ah, tudo bem. O clube, ele abre mão de um salário dispensar, alto. Dispensar, né? Aí lá na frente, mais um mês e meio, porra, né? Podia ter ficado com o Ralf. Mas, ô, RG, você não pode ter essa mania de acumulador que você tem, não. Você tem que... O RG é acumulador? Você acha que a casa dele é como, mano? O RG, velho, ele ganhou uma camisa uma vez, mano, do Brasil Vita, lembra aquele... Isso. Lembra? Então, ele tem até hoje, velho, ele não joga fora. Não joga nada fora. Parece que tomou um tiro de 12 a camisa, porque as traças já roeram, já caiu... O RG tem 37 potes de chambinho da década de 70, tudo empilhado no criado mudo. Mas então você tá sendo contraditório. Não, ele fez uma coleção de lata, Sombra. Se ele vender hoje, velho, ele compra um apartamento aqui na Vila Nova Conceição, de tanta latinha que ele tem. Tanta lata que ele é o maior acumulador de ferrugem da Zona Oeste. Isso, tá sendo RG. Contraditório. Então você, joga o Ralf fora, vai embora. Não, acabou. Fora, descartou. Não é isso, mas o contrato dele tá terminando, RG. Só não vão renovar. Assim como não renovaram o contrato do Fábio Santos, que pediu pra que antecipassem o término do contrato pra que ele pudesse pro Cruz Azul. Mas tá achando ruim, velho? Pega pro Santos, cara. Eu gostaria, Ralf. Acho que na primeira vez que disseram aí que o Ralf poderia sair do Corinthians, eu manifestei. Eu queria ouvir a opinião jornalista. Você queria no Santos, Cláudio Azedão? É evidente que sim. Pera aí que eu liguei aqui o negócio. Desculpa. O Carmelo aqui tá fazendo o teste. É evidente que o Ralf teria a chance no elenco. O Ralf hoje no Santos? O Santos tem jogadores melhores, né? Tem. Ele lembra, o Otávio. E a informação foi do Jorge Nicola. Isso. Conhece o Jorge Nicola? Não. Sim. Eu não conheço. Ele disse que o Inter e o Cruzeiro... Você não conhece? Você não é Santista. Tá louco. Tá certo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento de Eliar. Olha só, amigão, a Eliar é a bateria original de 8 em 10 motos produzidas no Brasil. Isso mesmo, não tem pra ninguém. Pensou bateria original? Pensou em Eliar. Além do que, ela é totalmente selada e pronta pra uso. Instalou? Ligou. Então quem mais entende de moto, reconhece e atesta a qualidade do Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, bateria Eliar. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Bateria Eliar! Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E hoje é o último dia para você se inscrever, ó. Categoria de base no Estádio 97, temporada 2015-2016. Você só tem até hoje, à meia-noite, para preencher o seu cadastro e enviar um vídeo de no máximo 15 segundos vestindo a camisa do seu time e justificando por que você merece fazer parte do time de suplentes do Estádio 97. Então vai lá, acessa 97fm.com.br/base. Aí, de repente, você pode ser escolhido. Seja original, espontâneo, mostre seu talento com as palavras, tá bom? O prazo para inscrições vai até hoje, à meia-noite. Acesse 97fm.com.br/base. É a categoria de base do Estádio 97. E aqui a gente não vende os negros por 4 milhões pro United, nem ferrando. Estádio 97 da Energia 97. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Estamos recebendo aqui o Celso Cavallini, conhecido aí da televisão, repórter de tantas aventuras, apresentador de tantos games radicais. Seja bem-vindo, Celso. Boa noite, cara. Prazerzaço estar aqui. Ouço o programa, gosto. Menos do Rude, mas gosto da galera. O Rude é difícil, né, cara? O cara, o Rude é difícil de gostar. Difícil, né? Irmão. Eu conheci o Rude, né? ele tinha 4 anos, ele já imitava o Silvio Santos. Já era ruim naquela época, mas é um brother de longa data. Legal. É, o nome dele é Celso Cavallindo. Cavallindo? Cavallindo. Não é Cavallini? Ó, mano, é Cavallini. Cavallindo. Cavallindo? É. Tá certo. Pô, e agora você tá com um programa no National Geographic, é isso, Celso? Já fiz o ano passado, gravei a série, já foi pro ar, agora tá no Now, inclusive quem quiser assistir essa série e tiver aquele canal Now, acho que é da NET, já tá lá. Sim. E reprisa direto. A Domênica tem a Now. Tem. Sua mãe? Tua mãe tem? Não, você mas tua mãe tem que ter mesmo. Você esse nome, tua mãe tem que ter mesmo, é verdade. Tá louco. É. Ah, é. Conta um pouquinho do. Como é que é o programa? Porque é o seguinte, a gente sabe que você, porra, já fez mil loucuras, né, cara? Essa coisa de entrar em jaula com tigre, com leão, aventuras radicais, treinamentos militares. É uma coisa insana. Eu tava vendo aqui. Se eu fizer insano. Se eu fizer 1% do que esse cara fez, bicho, eu morro, meu. Conta aí, como é que é? Não, mas tudo isso é feito com muito planejamento e com treinamento. Assim. Você combina com o leão e com o tigre? Sim, combina com o leão. Tá bem alimentado primeiro, né? Não, na verdade, você nem fala direto com o leão. Você fala com a assessora de imprensa do leão. Entendi. E aí você combina. A minha assessoria fala com a assessoria do tá leão. Certo. Combina poder, pra não ter nenhum ataque fatal. Assim. É, boa. Falando nisso. Mas é na jugular, não. É. Tive agora, você falou de leão, tive, acho que antes de ontem, no Beto Carreira, eu estou com um filhote de leão chamado Claro, um filhote de leão branco, que é a coisa mais linda. Caramba. Tô até com as fotos aí, postei nas minhas redes sociais. É, ela tá com 6 meses, já me rasgou inteira. Imagina um leão adulto que é capaz de fazer. É que você não viu o Domênico lindo. Com raiva, cara. É, mas mesmo. Sai arranhando, eu cara. Já vi. Unhada. Você já viu, Aguinaldinho? Ah, já vi. É uma leoa branca. O gato põe as garras, né? Não esse papo comigo, não. E ele não conhece a tigresa do nosso Vieira, né? É. Da unhada mesmo? É, sério? Ih, você é finca. Mas você sabe o que você falou? Gravar com felino é a coisa mais perigosa que a gente pode fazer hoje. Porque o resto com qualquer felino? Com qualquer felino. Principalmente a onça é o pior felino que tem. Mais que o leão? Mais que o leão. Depois tigre e depois leão. Caramba! Nessa ordem. A onça é extremamente traiçoeira. Leão e leoa é igual, né? Leão e leoa é igual... Ou a leoa é pior que o leão? Não, não tem... É exatamente isso que eu ia te dizer. O problema de você... E quem gravar... nasce é a leoa, né? É, mas não tem... O leão é que protege... E ele protege bando, de você. Né? Tá. Agora, o problema de se gravar com grandes felinos é que eles têm, primeiro, personalidade, ou seja, pode ter dois leões que são irmãos e um pode ser bonzinho e o outro pode ser muito sacana. Ruim. E aquele bonzinho tem também humor, ou seja, ele pode... tá num dia de mau humor. Então, gravar com um felino é sempre acontece, problemático. Né? É. Aquele vídeo lá daquele... Mesmo estando bem alimentado? Mesmo estando bem alimentado. Perigoso. Se tiver de mau humor, manda o Rude contar umas piadas lá. Aí piorou. Né? Aquele vídeo lá que foi o tigre, né? Que pega o cara pelo pescoço e leva lá pra... O Siegfried Roy lá, que ele mágicos. Fica batendo na cara onde do... Foi aquilo? Aquilo foi em Las Vegas. Aquilo foi mesmo, aconteceu mesmo. Tá mal, ficou lesado até hoje. Ficou Caraca, ele até hoje. Ele dá uns 3 tapas na cara do sujeito e depois pega pelo pescoço como se fosse... As garras desses leões aí, elas devem ser... Isso, a garra do felino é retrátil, né? E ele é como se fosse o nosso dedo. Então, às vezes ele quer te puxar... Pra te abraçar, pra te fazer qualquer coisa, pode ele puxa com a garra. Mas nesse caso aí de Las Vegas, ele queria dar um abraço ou ele queria atacar? Diz a lenda, não dá pra você saber o que tava passando na cabeça do tigre naquela hora. Diz a lenda que ele queria tirar o tratador dele dali e pegou e levou pra dentro. Só que ele fez o que ele faz com os filhotes. Ele pegou pelo pescoço e saiu arrastando. Entendeu? Entendi. Não dá pra se saber. Pode ser instinto animal, né, meu? Ele não vai lá, chega e fala assim, oi, vem aqui comigo. Mas aí, Celso, como é que você faz, assim? Porque se não tem o dia bom do leão, ele pode estar no dia ruim, como é que você faz, cara? Você não fica com medo, nada, ou não? Você não pode ter medo. Não pode ter medo, porque ele sente o animal, né? Sente medo e ele lê a sua postura. Então, você tem que ficar... Você não fala, não é um cachorro, né, que você fala, sai. No olhar. Isso vale pro tubarão também, do surfista lá? O tubarão não. O tubarão não tem jeito. Porque dizem que você tem que ficar parado, o cara mexeu o pé pra caramba, mano. Você ficar parado e encarar o tubarão. Ele já tava em situação de ataque ali. Ali é lutar até a morte. De um dos dois. Ah, Ali não tinha jeito. Ali não tinha jeito. Mas o Mano tem razão, então. O Tubarão é um banana, né, mano? Ah, lógico. Mas se o Tubarão voltou, desmoralizado. Até o Nemo riu dele. Esse Tubarão tá sem moral. Ele voltou, sem moral. Ele voltou pra pedir desculpa. Mas vamos reconstruir aqui um pouco da carreira do Celso. Celso, vem cá. Você tá há 22 anos trabalhando como apresentador, como um grande aventureiro. De onde surgiu essa sua história de falar assim, correr risco? Cara, eu entrei na televisão sem querer. Eu entrei na televisão porque eu fui dar uma entrevista falando de defesa pessoal. Eu era professor de jiu-jitsu e tinha um curso de defesa pessoal para mulheres. Eu fui dar uma entrevista. A diretora, Leonora Correia, irmã do Faustão, gostou, falou, vem a semana que vem. Eu voltei e falou, pô, você não quer vir toda semana? E aí ficou. E ficou. Fixe. E eu comecei com um quadro de defesa pessoal. Daí eu pulei para um quadro de ginástica, daí eu pulei para matérias de esporte, isso foi passando pela Band, pela Record, pela Globo, pela Sport TV, voltei para a Band, depois fui para a Record. Caramba! E daí fui para um quadro de ginástica, um quadro de esportes, dentro de esportes. Como eu não era a minha especialidade, todos os esportes, acabei indo para esportes radicais, uhum, e de esportes radicais para aventura. Ou seja, foi só que isso tudo em 2-3 anos. Foi uma coisa meio que natural. Eu não escolhi essa profissão. E Celso, o que foi mais difícil? Sobreviver todos esses anos na selva ou fazer um programa com aquele aqui? Imagina, Kelly. Você fez um programa com aquele Ki? Se eu pudesse fazer um programa com aquele Ki todo dia, cara. Era um game na Record. Mas ela não te tatuou na perna, não, igual mesmo latino, né? Não. Inclusive, a Kelly é casada. Tá? O Nico é brother também. A Kelly é um doce, meu. Foi um prazer. A gente fez uma série de verão há 4 anos. Um game de verão na praia, no Rio, Arena. Foi bem legal. Uma temporada bem interessante. Ok, te mandou um abraço aqui foi o Ruizinho. Conhece o Rui? Qual Rui? Marco Antônio? Ah, sim. Rui, ah, já pegou da... Rui, inclusive, foi meu aluno, faixa preta de jiu-jitsu. Mas ele é bom mesmo? Olha, diz ele que sim. Diz ele mestre que sim. Tumor, por quê? Mestre Tumor. Ele era um cara que era assim, ele era muito forte, sempre foi muito forte, né? E sempre foi muito ignorante. Ogro. Agora é muito ogro, né? O Shrek então, chamava ele de gordo. Então, o Shrek é um... O Shrek, é. Agora não, agora aprendeu, tá técnico, tá lutando bem. E tal. Faz igual os tigres também, ele pega os filhos pelo pescoço com o dente, assim, caramba, pra algum lugar. Mas é uma figura sensacional, um cara que eu amo de paixão, assim, parceiraço. Ô Celso, tem as fotos de tudo que você fez, pelo menos a maioria das coisas, do Celso Cavallini com 2Ls.com.br. Isso. E eu vi aqui, mano, eu vou falar uma coisa pra você. Um dos motivos que eu falei, Sombra, vamos levar ele lá, é que eu queria ganhar uma faca sua, velho. Pô, olha, não, pra você não botar uma faca, pra você... A faca de sobrevivência do Cavallini, você leva ela pra selva, ela corta ela madeira, corta qualquer coisa, ela monta a barraca, cozinha, ela sai a barraca, ela faz barulho de pássaro. Acende você... fogo. Hã? Ah, é verdade. A faca do Celso? É verdade. Ué, pra, não, eu tô vendo pra você desenho. Eu não vou dar não, mas eu posso sortear uma pros ouvintes. Bacana, hein? É uma faca, eu tô vendo, chama Brave, é isso? Tem a Brave e tem a Explorer, são duas facas da linha. Eu vou sortear uma Brave que... Brave? Entra lá no meu site, portaldaventura.net, cadastra o e-mail, quem cadastrar nesse horário aqui, eu sorteio uma. Fechado? Portaldaventura.net. Só pra ter uma desculpa, meu, indiscreção total, mas quanto custa uma faca dessa? Que eu tô vendo que é uma faca, Custa entre R$400 e R$500, dependendo do modelo. Não, que barato, faca. Olha que legal, cara, barato. Uma faca dessa, né? Você se vira na quantas selva, quantas você vai comprar pra dar pros amigos no Natal, Luciano? Tô pensando em comprar o Celso, cara. Você comprou o Celso? Não, é porque o Quinzinho... Mas ele não tá vendo. Eu tenho um jardim grande em casa, ele queria brincar de sobrevivência. Vai lá, brincando. Celso, brinca com ele. Velho, se pagar bem, eu vou mesmo, cara. E a garantia da faca, ó, dá pra matar um leão, uma onça, porra, escortejar um javali, velho. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Agora, ô Celso, vem cá. Diga. Você, então, já fez teste de sobrevivência. Daqui a pouco a gente vai falar sobre muito mais coisas e das suas proezas, né? Mas você tem um time. Eu tenho. Que time você torce? Eu não comprei o time, mas eu sou corintiano. Você é corintiano? Até sentei do lado do Mano. Isso aí. Tá. Eu não sou aquele cara fanático em futebol, mas eu vai Corinthians. Boa, vai Corinthians. Agora, você já entrou em lá em jaula de leão, etc e tal. Você entraria com a camisa do Corinthians no meio da torcida do Palmeiras? Não. Aí seria uma provocação. Eu sou um repórter, não um suicida. Tem menos medo do leão, olha aí. Você vê, e o Celso é muito chato, porque ele é corintiano, mas ele não é fanático. Então... Quando ele começa então a é um corintiano saco, legal. Legal, exatamente. Ah, entendi. Ele começa a te encher o saco, aí você responde e ele não liga, porque ele não é fanático. Então ele te irrita e você não consegue irritar ele. Mas esse é o melhor torcedor. Eu sei que é, mas é o melhor. Pra quem é fanático, não. É todo corintiano legal. Obviamente a gente tem uma rixa longa, porque eu conheço ele há muito tempo, e ele é palmeirense. Ah, tá. a gente passa o tempo todo se cutucando. Só que ele compra a briga. Sim. Ele, se você falar mal do Palmeiras, ele chora. Chora, esperneia. Liga pra mãe dele, isso, pede pra mãe dele me ligar. Que é isso, nossa, Domênico. A dona Sandra já teve ninguém que buscar... vai me pegar chorando. A dona Sandra já teve que quantas vezes na escola pegar ele na sala do diretor, não, que ele brigou por causa do Palmeiras. Não, fala legal. A verdade, Rudy. Mas não é, é que não briga, não briga. Eu cresci na época de na década de 90, o Palmeiras ganhava tudo, ninguém me zoava. Eu conheci ele em 2002, o Palmeiras só tinha caído, só, essa década que eu conheci o Celso, o Palmeiras só se ferrou. O Corinthians se ferrou tudo. É, tirou em 2007, o Corinthians ganhou. Só em 2007 caiu, né? É, então, também. Eu não tinha muito o que falar. Não tinha muito o que vai falar o quê, né? Exatamente, exatamente. Tá, agora, assim, Celso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você ficou numa selva, você sozinho? Eu fui fazer uma reportagem com o Sigs, eu fiquei de três a quatro semanas lá na Selva Amazônica. Selva Amazônica... Sozinho? Não, sozinho. Ou tinha uma sozinho, equipe? Não. Eu fiz um treinamento, tinha o pessoal, tinha os instrutores e tal. Você fica sozinho um período ou fica com teus companheiros de sobrevivência ali. Entendi. É, já fui outras vezes fazer a expedição, eu levo pelo menos um cinegrafista. Você vai sempre, no mínimo, em duas pessoas. Sozinho é muito perigoso. Ah, sim. É um risco desnecessário e também não tem porquê, né, você ficar numa selva sozinha, você esteja perdido, né? Tá. Mas é. Eu costumo viajar em dois só, mas que isso atrapalha. Eu assisto um programa lá que é. Tem vários. Até falar, pelados Lagados e pelados. Aquilo é verdade. Ou eles têm uma equipe atrás deles. Sim, e dá a impressão que fica só os dois lá, né? A equipe tá gravando o tempo todo. Tá gravando o tempo todo. Inclusive, eles têm assistência médica. Isso. Eu vi outro dia, um cara passou mal, teve que sair. Eu fico manjando os caras lá. Fica, né? Você fica, cara, né? É verdade. Cinegrafista dá muito trabalho? Os caras têm medo ou é no mesmo nível de... Não, é a gente... No meu caso específico, eu só saio com cinegrafistas muito bons. Eu tenho o meu cinegrafista, o Betão, o Roberto Alcântara, que é um cara que vai pra toda levada, o Fabinho Souza, que teve algum problema assim, ou a parada. Teve algum problema assim? Não aparece a formiga lá, o cara sai correndo, né? Verdade. Teve algum problema de repente você tá na selva, né? Quando você foi fazer a reportagem, e algum animal vem o... Sei lá, querer pegar vocês, alguma coisa desse sentido ou não? Teve algum problema? Olha, é muito difícil você ter um ataque animal, principalmente eles no Brasil. Medo eles têm medo. Homem. Até cobra, todo mundo fala cobra e tal. Pô, você gravar uma cobra é um trabalho desgraçado, porque você pisa, ela sente a vibração e sai fora. Mas e aquelas que estão em galhos? Ela não ataca. Porque às vezes tem cobras que estão em galhos. Tem, mas mesmo assim elas saem. A cobra, ela não te ataca, não, só não, se ela tiver... Você pega aquela... Eu fui pra Queimada Grande, eu dormi duas noites na Ilha Queimada Grande. Onde é isso? A Ilha Queimada Grande é litoral sul de São Paulo, é o metro quadrado que tem mais cobra. Ah, eu vi essa reportagem, eu não sei aonde. As cobras mataram praticamente tudo que tem lá, se alimentam só das gaivotas. Você é uma ilha cobra fechada, toda hora, todo instante. É uma ilha fechada. E as cobras, elas são arborícolas. É uma jararaca, que é um veneno potente, elas ficam em árvores, porque elas pegam aves. E o veneno é extremamente potente, porque a ave tem que morrer rápido para elas comerem, porque a ave sair voando e cair na água não adianta nada. E... é muito difícil ter um problema com cobra, a não ser quando você pisa e tal. Numa. Tem acidente, mas não é como as pessoas pensam. Eu tinha uma namorada dinamarquesa que ela falou que não queria vir pro Brasil porque ela tinha medo de cobra. Eu falei, filha, não é assim. Ela pensa que tem cobra na rua. Você tá atravessando a Paulista, você para, atravessa as cobras, capivara, anta, onço, e aí abre o sinal. Capivara tem algumas. É, capivara tem. Anta também. Capivara tem na marginal. Na marginal, inclusive, as capivaras estão sendo multadas. Porque a capivara é um animal que corre a mais de 50 km por hora. Por isso que o Portuga não veio hoje, ele tá resolvendo isso. Mas, Celso, você chegou aí nessa ilha? Cheguei. Você chegou aí fazer uma reportagem? Biólogos e tal. E não teve problema nenhum. Nenhum problema. Ninguém foi mordido. Ninguém foi picado, não teve nenhum problema. E se acontecer de ser picado? Porque até ir para um posto, vocês então, levam leva o soro e vai com o médico. Até para aranha, essas coisas assim, tem todo um preparo, então. Tem. Para tudo você tem que ter um planejamento, um plano A e um plano B, né? Uhum. Porque ninguém porque ali é longe, né? Também, né, Celso? Matéria... Até você chegar num posto médico. Duas horas e meia de barco. Dá tempo, fora... talvez, né? Depende. O veneno da jararaca que você falou que é forte. É difícil saber porque a quantidade de veneno que uma cobra pode injetar, ela pode dar, inclusive, a famosa mordida seca. É uma mordida seca. É assim, veneno. Ela não injeta o veneno. Ela pode só morder pra te assustar. É, exatamente. E pode te injetar veneno. É, pode te injetar muito veneno e pode te injetar pouco veneno. E você pode ou não ser mais propenso a se ferrar com esse veneno. Cada organismo responde. Tem uma estratégia pra saber como a cobra é venenosa ou não. Como é que é? Cabeça triangular, não é isso? Não, isso, cara. Não. Você sabe que isso é uma das maiores lendas do colégio. Mentira. É mentira. você tem várias, tem várias cobras que quebram essa, essa regra. Ah. É aquele negócio de olho em fenda, cabeça triangular. Nossa, isso mais não existe, existe isso também. Não, não existe, existe isso. Isso, ah. Isso é a pior maneira de você se guiar, é isso. Você não vai que pegar... desse tempo de você olhar na hora do ataque, mas... A melhor é você colocar o braço. Se ela ficar, você morrer, porque ela é mais... Aquela cobra lá que passa em filme, a maior do mundo lá. Sucuri. Sucuri. É sucuri, né? Sucuri. Sucuri. Sucuri não tem, ela tem veneno? Não tem. Não, não, são constantes. Mas ela morde. Morde. É, mas aí morde, já tomei mordida. Morde forte. É, ô, Celso, esses documentários... Você tomou mordida? Já, de sucuri já. Esses documentários que mostram os caras dentro d'água abraçando o sucuri, se agarrando. É lenda ou é, não, é um monstro daquele tamanho, velho? Não, é verdade. É que... É, se ela quiser arrebentar você, ela consegue. É, a sucuri é que nem o tubarão, assim, você é muito mais fama ruim do que a coitada faz alguma coisa. Tubarão também, o tubarão, cara, eu tenho uma palestra até que fala disso. Nós temos hoje, no mundo, uma média de 11 ataques fatais de tubarão por ano, que pra, em cima de 8, quase 8 bilhões de pessoas. Nós temos 791 mortes por torradeira elétrica. Caramba! Então, vocês, eu li uma matéria, é mais fácil você morrer num voo de avião, do que você morrer num ataque de tubarão estando no mar. Você tem uma ideia, são 11 ataques de tubarão, são mais de... É estatística, viu? 1.500.000 mortes por picada de mosquito. É, por doença é. De mosquito. Então, pô, o coitado do tubarão, da sucuri, são animais... Levam a fama, que, né? Levam uma fama que não é verdadeira. Ah, mas não você é viu esse surfista? Ele foi atacado e visualizou outra vez na praia lá, outro tubarão, ou mesmo, não sei. Não, não, mas foram em praias diferentes, Sombra. Foi duas semanas depois. E aí? É, mas não foi na mesma praia. Uma foi na África e a outra foi na Austrália. Não, as duas foram na Austrália. São dois lugares que tem muito tubarão. O primeiro foi na África. A primeira foi na África? É, o tubarão ficou com saudade e foi atrás dele. Pô, mas esse cara tá premiado. O Brasil é campeão de ataque ao tubarão. Ninguém sabe, ninguém fala disso. Recife. Mas aqui em... Recife. As praias de Recife tiveram um boom de ataques de tubarão, de cabeça chata, que é um tubarão que, na minha opinião, é o tubarão mais perigoso que existe. É o tubarão cearense. Só tem três tipos de tubarão que atacam, é isso? Não, todo tubarão pode atacar, mas a maioria, 95% dos ataques são cabeça chata em primeiro, tigre e branco. E o branco, né? O branco é o maior? O chata é o mesmo que o martelo? Não. Não, é outro. Cabeça chata é um tubarão que ele parece um tubarão normal, mas como ele pode chegar muito mais perto da água doce, ele inclusive, no começo da vida, ele vive em água doce e tal, ele fica em regiões que você é mais fácil você ter contato, e ele é agressivo, é um tubarão agressivo. Tá certo. Chato. Pessoal, estamos recebendo hoje o Celso Cavallini. História, hein? Né? O Cavallini com tanta história, apresentador de tantos programas na TV, já fez Sport TV, Band, Canal 21, Rede Globo, Record Internacional. Legal. Tá aí com uma série que passou no National Geographic, tá no Now também. Qual é o nome da série, Celso? A série que tá no Now chama Parque São Paulo, sobre todos os parques ecológicos aqui de São Paulo, de Mata Atlântica. Bem legal, bem legal, bacana. Boa. Então o pessoal pode assistir no Now. Daqui a pouco a gente vai contar mais das proezas dele. Tem muita coisa aqui pra gente conversar, pra gente saber da vida do Celso, que é completamente maluco. Doido. Completamente insano. Abraça uma sucuri e não abraça a sogra. Exatamente. Não, pô, sou louco, cara. Faço a coisa de direito. É. Vamos lá, os ouvintes? Mas, mano, antes vamos fazer a barba, né, mano? Opa, Sombra. Fazer a barba. Com certeza. É isso aí. O Dia dos Pais está chegando, é ou não é? É verdade. E a Bozano preparou uma grande surpresa pro seu papai, amigão. Afinal, ele é o seu herói, é ou não é? E merece uma grande homenagem, Domênico Gato. Verdade. Você que é pai também. Como não chamar de herói aquele cara que já comemorou muitos títulos do seu time de coração ao seu lado? E mesmo que seu pai é daqueles que temem em torcer pro time errado, como no meu caso, né, velho? Meu pai São Paulino, tá louco, hein, pai? Ele é sempre o primeiro a ouvir a zoeira quando o time dele perde, velho. Ele não briga com vocês, é o pai firmeza, velho. Por isso tudo, o seu pai é um herói, amigão. Assim como o meu também é. E eu tenho certeza que o de todos aqui também. Tá certo? E como o Domênico Gato... Tá ouvindo? Tá, claro. Você, Domênico, aqui, Gato, tranquilo, te ouvindo. E com o Bozano, Domênico Gato, sim, você vai poder mostrar que ele é seu herói de uma forma divertida e bem-humorada. É grande mesmo? Domênico. É. Ó, faz o seguinte, entra lá, ó. facebook.com/BozanoOficial. Bozano com dois Z, tá ok? Sim. Anotou aí, ó. Sim. facebook.com/BozanoOficial. Manda uma foto do seu pai, mas seleciona aquela foto top, aquela lá que dá pra enxergar o rosto do seu pai. Tem que ser aquela foto legal. Não é aquela foto que você tira lá a 40 metros de distância e fala, meu pai tá lá no fundo. Sabe por quê? Pega uma foto top, cara. você vai receber no próprio Facebook da Bozano uma caricatura do seu pai como super-herói, velho. É isso aí, o seu pai de super-herói, uma caricatura top, Domênico Gato. Aquela, sim, que você vai colocar numa parede, velho. Certo. A caricatura do teu pai, Domênico Gato. Legal, legal. A caricatura do teu pai, Rudy Landucci. Legal, pô, é isso? É, e eu fico imaginando meu pai também, vendo a caricatura dele ali como um super-herói. É top demais, cara, vai ser muito louco. Aí, pai, imagina você lá de super-herói na sala, verdade, uma moldura bonita. É legal pra diabo, é ou não é, amigão? Não deixe você de participar também, tá ok? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Então vamos aos ouvintes, vamos às participações ao vivo no 3284-7097, no oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hoje, nosso convidado especial é o louco, Celso Cavallini. Filho dos nossos. Alô. Alô. Quem fala? Ah, consegui, Marão! Truco! Tá gritando muito aí, irmão! Orelhinha aí, hein? É nóis, mano! Tem capinha de celular aí, mano? Ô, trabalho do lado dele, hein? Orelhinha aí, hein? Ai, ai, ai. Você vende o que aí, irmão? Se vender capinha, eu vou na rua de você, hein, mano! Aí, vovô, eu sou concorrente, hein? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Falar com esse cara não, fala aí com você, Domênico! Tá com ódio dele, Alezinho? Tá louco, mano. A gente não, é pioneiro, mas... de vender capinha no Brasil, mano. É. Como vocês são pioneiros de vender capinha? É, meu pai que começou isso lá na E. Carvalho, mano. Ele aumentou lá a loja pra São Mateus. Tem espaço pra todos, ô. Vocês têm quantas filiais agora, Alezinho? Agora tem 3. Meu irmãozinho de 10 anos, o Juquinha, lá trabalha também. Tá vendendo, é? É, ele, Juquinha, homenagem ao Juca do RG. Peraí, quais são as 3 filiais? Aí o Juquinha. Aí Carvalho é a Matriz. Aí Carvalho é a Matrix. Ah. Aí, Matrix. O Juquinha cuida lá, que é mais seguro lá em São Mateus, né? Na São Mateus é segurança total, E o meu pai lá, ele trabalha lá na... Como é que chama? Depósito? Lá em Poá. Em Poá! Boa! Tá bom. Tá certo. É isso aí. Tá certo. Ô, velho, manda o nome completo, vamos lá. Rafael Bressan. Bressan, e quantos anos você tem? 3.2. RG... 3.2 hoje. Sexta-feira? É, agora. Esse calorzinho? Hoje. É, calorzinho. Hoje é dia de tomar uma pressão bem gelada. Ah, entendi. Sensacional. Hoje... Sensacional. Salvou a hora. Hoje é nóis. É isso aí. Você vê como fica sem graça, sem risada? Não sei porque você não fez a risada. Não, pra mostrar, porque a gente tenta bater todas as vezes. A risada de Carlos Alberto valoriza. Não. Valoriza. Não, RG. Não. Vamos ver então, quero ver. 3.2, RG. Deprecia. Bressan 3.2. Vamos ver se fica ruim. Você foi na padaria comer aqueles Bressan que tem lá? Sensacional! Olha aí, valoriza, tô falando. O problema é que o Celso. A risada é melhor que o trocadilho. Obrigado. E o Celso, você bate aqui, o Celso cobre do outro lado de porrada bater também, então. Ridículo, é que por isso que eu não quero fazer. É nóis. E qual que é o bairro? Eu moro na Vila Endres. Endres. Ô, Benjinha, ficou ruim agora pra você, hein? Endres. Endres. Endres. Engrispou. Engrispou. Engrispou mesmo. Sensacional. Muito bom. Dia que o Sombra e o Pá morrer, ferrou. Você não vai saber porra nenhuma. E qual que é o time aí, brother? Sobe o hino, mano! Qual hino? Coringão! Ah, Coringão, mano, Coringão. Essa alegria toda, por quê? Ô, amigo. Você tá falando o quê, velho? Seu time tá onde? Perto do meu? Nossa, eu tô perguntando coach, essa alegria por quê? Cala a boca aí, rapaz. Ganhou o quê? Let's coach. Ah, meu time deu um cacete no seu, velho. Velho, não gasta saliva de coach com RG, velho. Não gasta. Ah, você tá maluco, velho. Não gasta energia de coach com RG. Quanto foi o jogo? Não, eu quero saber de qual é. Não respondeu. Vai, segue aí. Posição na tabela. Ô, amigão, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Então segue, vai. Ô, amigão, estamos recebendo hoje aqui como nosso convidado o grande Cavallini. Cara monstro, velho. Cara aí que não tem medo de nada, não tem medo de ninguém. Ele já se meteu em cada frio, velho. Eu tenho medo da sogra só. Isso ele falou. Mas ele fazer metade do que ele fez. Mas ele é um cara legal, não é Cavallini, não. Ah, sensacional! Salvou a hora. Você tem alguma dúvida, alguma curiosidade que você gostaria de perguntar aí pro Cavallini? Tenho. Qual? Cavallini. Diga. Qual, qual que foi a melhor mulher dessas apresentadoras que você já gravou? Ah, rapaz. O pior, né? O pior é que a maioria é casada, né? Cara, são tantas, eu até perdi a conta. Porque você sabe que televisão você entra, você primeiro participa da suruba, depois você usa tóxico, entendeu? É verdade, e depois, se der tempo, você grava um programa. Essa é a ideia que todo mundo faz de televisão, né? Todo mundo imagina, né? Meu, é difícil escolher, viu? Tem tanta apresentadora bonita. Mas essa mulherada, tudo nota 10. Ali maquiadinha, bonitinha, sem maquiagem. Continua a nota 10 ou cai para um 7, 7,5? Como é que é o esquema? É proibido andar sem maquiagem, né? Elas não andam sem maquiagem. Já acorda maquiagem. Mergulho com o tubarão, a hora que sai água, tira tudo, como é que é? a TV, sem dúvida, é um lugar que tem muita gente bonita, porque até as escolhas são feitas, muitas vezes, erradamente, em cima da beleza física. Em função da beleza. Então, né? Com certeza, é um lugar que tem... Né? Mulheres belíssimas com ou sem maquiagem. Tem apresentadora boa na TV, Celso? Tem. Boa em que sentido? Boa no sentido. Não, boa de apresentar bem, não só bonita. Porque todas são bonitas. Não, porque vindo da sua cabeça, esse boa aí foi meio... Né? Boa de coração. É, não, apresentando, tecnicamente. Tem muitas apresentadoras excelentes na televisão. Do mesmo jeito que tem muitas apresentadoras que estão lá porque, prestam favores. Vamos colocar assim, né? eu falo mesmo. Uma que tá indo bem é a Sabrina, cara. Os caras falavam dela. Sabrina tá bem, audiência. Ela é bem generosa apresentando o programa. Sim, sem dúvida. Opinião, RG, entendeu? Sim. Eu fico só imitando aqui. Eu só tenho um rapaz aqui, o FT Costa, no Twitter, pedindo pra você repetir o seu site pra ele concorrer à faca. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O Rudy tava me falando aqui que os caras derrubaram o site de tanta audiência que tem a rádio. O site do Celso, portaldaventura.net. Então, deixa eu falar uma coisa, então. Portaldaventura.net. Se não, se cair o site agora, pode se inscrever até meia-noite. Eu vou sortear depois da meia-noite. Quem tiver inscrito nesse horário, até meia-noite, eu sorteio. Sorteio uma faca, uma Brave, tá uma faca de sobrevivência aí, bem bacana. É da hora essa faca? Da hora. Não, olha só, ela tira a zarabatana, os negócios, e ela conversa com você quando você tá lá sozinho também. De manhã ela faz seu café. Ela faz seu café. Fala, meu amor. Fala, amigo, ele tá ouvindo. Rudy. Você, Rudy. Essa faca aí é boa pra fazer a guarda lá no depósito de porra, hein? Ô, é isso aí mesmo, dá uma faca dessa aí, mano. Posso vender a réplica lá no Alezinho lá? Réplica não pode. Ó, para essa história de réplica, Alezinho. Não entra no site do Celso, tô vendendo uma faca da hora 30 conto no Aí Carvalho, tá entendendo? Isso, mas não é igual. Não, é bem melhor, mano. É um ferro de plástico da hora, mano. Como assim, um ferro de plástico, Alezinho? Porra, corta picanha. Passa manteiga. Ui, essa daí tem elemento surpresa, é o tétano. Tétano. É, exatamente, mano. Aí, tá vendo? O cara tá querendo desmerecer minha loja, mano. Ei, mano, os caras são fogo, viu, mano? Ô, amigão. Fala aí, mano. E com relação ao Corinthians aí nesse Campeonato Brasileiro, depois das saídas do Sheik, do Guerreiro, do Fábio Santos, a imprensa ainda cogitou a hipótese do Elias deixar o Corinthians, o Ralf também, mas o Corinthians, ele tá conseguindo aí superar essas dificuldades e tá brigando aí pelo título com o Atlético Mineiro, hein, cara? A expectativa é outra pro segundo semestre, hein? Mano, tá muito parecido com o ano que nós fomos o campeão da Libertadores, do Mundial. Só não ganhou a Libertadores e não vai ganhar o Mundial. Não, tudo bem, mas é um time fechado, sem grandes estrelas, tá jogando bem, tá se mantendo perto da liderança. O único cara que tá me irritando é o Love, cara. Muito chorão. O Love? Tá chorando muito, cara. Tá reclamando que a bola não chega, que ninguém corta, que não dá pra fazer jogada. Já deu tempo dele se preparar e começar a mostrar, né? O Wagner Love, eu acho que a torcida do Corinthians deve ter um pouco de paciência com ele também, porque é um jogador que, querendo ou não, é o único que sabe fazer aquela função ali de centroavante. É o único jogador com essa característica no elenco. Então, eu acho que a torcida aí não pode começar a execrar o cara. Que a torcida tem direito de ficar impaciente com ele por algumas jogadas que ele tenta fazer e não consegue, eu acho que isso é fato também. Eu acho que isso daí é inegável. O Wagner Love tá muito mal. Mas toda hora que termina o primeiro tempo, quando ele vai ali pro intervalo, ele sai chacoalhando a cabeça porque ele queria alguma bola. E principalmente aí quando a bola tá no pé do Elias. Não sei se os dois não estão se bicando, não sei o que tá acontecendo. Mas o Wagner Love aí nesse último jogo contra o Vasco, ele também saiu falando isso. Pô, eu fico sozinho ali, a bola não chega. Quando chega, eu não tenho pra quem tocar, por isso eu não consigo segurar a bola. Mas o Wagner Love, em uma jogada que ele poderia ter mostrado que ele tá com qualidade, foi um lance que ele pegou ali um mano a mano, teoricamente, ali com o Rodrigo. Foi um lance ali de linha de fundo que ele teve a chance ali, ele contra o Rodrigo, ele não conseguiu passar. Inclusive ainda fez a falta no Rodrigo. Então acho que também não tem por que ficar dando esse pitizinho que ele tem dado não, né, velho? Sabe o que acontece, mano? É fazer um paralelo aí com a pescaria aqui. Não sei se você gosta, eu gosto. Pô, o Love é aquele cara que você fisga o peixe, dá a vara pra ele tirar, deixa escapar. Aí chega uma hora que você cansa, você fala, pô, toda hora dá bola pro cara, dá bola pro cara. O cara toda hora espana, pra que eu vou ficar jogando nele, então? E aí fica dando stick. O cara parece passou um repelente agora, à prova de bola, né? Olha, a bola bate e sai fora. Ô, mano e Rafael, mas você vê que coisa, né? Tá cada vez mais difícil nós conseguirmos bons jogadores para os nossos times. Tá difícil demais o negócio. Porque você vê, o Corinthians, ele foi atrás do Love, falou assim, pô, um cara que já passou dos 30 anos de idade. Você acha que ele queria, desejava muito o Love? Desejava lá atrás, quando ele tava em melhor condição física. Que até se apresentou, né? Lembra? Depois da né? Exato, exato. O São Paulo, por exemplo... Tem que ficar engolindo o sapo aí do Luiz Fabiano, bicho. Engolindo treta do Luiz Fabiano. Você entende? Porque não tem jogador. Não tem jogador. Não, mas até pra você arrumar centroavante pra seleção brasileira é complicado. Enquanto... O Dunga foi pro... foi um achado, né? O Dunga foi achar o Firmino. E quanto mais cedo eles tirarem jogador daqui, pior vai ficando. Não sei se vai ficar pior, porque vai. O que tá tirando daqui também não sei se é bom. Mas é a aposta. Tá tirando com 16, com 17 anos, como é que você vai saber? Ah, mas se o cara é bom, ele vai ser bom lá fora também. Sim, o Messi foi pra lá com 10 anos de idade, é o melhor do mundo. Não, mas aí você fica sem esse bom aqui. Não, RG, tudo entendeu? Bem, mas o futebol brasileiro, ele não tem o bom hoje, nem aqui, nem lá. Fala a verdade, quem são os caras bons que estão estourando do Brasil no futebol mundial? A gente você pode falar que o Thiago... Eu tava conversando com um cara do serviço hoje... E ele tava falando, pô, hoje em dia tá fácil virar jogador de futebol, cara. Qualquer perna de pau aí que tem dinheiro, que alguém paga, ele se profissionaliza e já vai, faz uma ponte, vai pra Europa, vai jogar fora. Não tem mais, você não tá avaliando mais a qualidade, tá avaliando o marketing, o que ele pode te dar de dinheiro. Eu acho que o clube precisa de dinheiro, não é? Claro. Mas não é só isso. E o resultado tá na seleção, que não consegue mais ganhar nada, porque é todo mundo cheio de tatuagem, mostrando cueca, faz comercial, não sei o quê. E o futebol, a essência mesmo, você acaba perdendo, entendeu? É que o cara aposta, né, cara? O cara que tem dinheiro hoje, ao invés de ir pra poupança, ao invés de ir pra bolsa, pra aplicação, ele vai pro glamour, ele vai pro futebol. Ele pega o cara que apostou no Neymar, apostou 5 milhões. Né? Neymar tava lá, não era profissional, não era nada. O cara foi lá e botou 5 milhões. Vou apostar ficha no cara aqui. E aí é isso. Tem outro que vai, aposta, quebra a cara, mas é o glamour, é o imediatismo, né? O brasileiro ele faz investimento para ganhar rápido, não é para ganhar a médio e longo prazo. Mas aí virou só. É lógico que é negócio, não dá para fugir disso. Mas virou só isso. Só? Entendeu? Exatamente. Você não tem mais a qualidade que tinha antes. Lógico, são gerações diferentes. Mas você pega aí minha geração, sei lá, com 32. Você pega que eu vi o Romário, você pega o Ronaldo, o Rivaldo, o Cafu, o Roberto Carlos. Mas era cara que ganhava dinheiro, ganhava, mas jogava também, entendeu? Não era só pelo dinheiro. É que você estabelece o paradoxal aí, né? Você tá, o produto, a matéria-prima vira jogador de um relacionamento de trabalho contra a paixão do torcedor, né? Quer dizer, então vira aquela coisa meio quente, meio fria, né? Porque o cara tá lá defendendo a grana dele, ele quer saber de ganhar dinheiro. Ele tá com 10 anos, você pergunta pra ele se ele quer jogar no time ou na seleção brasileira, ele fala, não, Barcelona, Real Madrid, quer dizer, ele já tá pensando lá na frente. E o torcedor tá questionando a paixão dele, o amor dele pelo time que ele torce. Quer dizer, então são coisas paradoxais, situações, né? Ô, Rafael, obrigado pela audiência. Se você for sorteado no final do programa, você ganha uma coqueteleira do Corinthians presente da loja do estádio 97.com.br, viu? Aí sim. E como que é pra concorrer à faca do Celso Cavallini? Só ir lá no site e cadastrar o e-mail. Qual é o site? É portaldaventura.net. E eu vejo lá o horário de cadastro, eu estendi até meia-noite que os caras derrubaram o site. Quem escreveu de hoje até meia-noite, tá no sorteio. Portaldaventura.net. Isso. É, por isso ele vai sortear na Rede TV, né? Não ia acontecer isso. Rapaz, de preparar a faixa que esse ano é nosso, viu? Eu também acho, velho. É, pra desespero do Domênico, cara, o Corinthians tá chegando forte, velho. Muito pelo contrário. Tá chegando, tá chegando forte. Muito pelo contrário. O Domênico... Muito pelo contrário. Sabe quando o cara tá na UTI e ele tem aquela melhora, mas depois de dois, três dias já vai pro vinagre? É quem que tá no UTI, ó? Quem tá no UTI? Você tá louco? O Domênico tem. Ah, eu vi, nós dando uma piaba em vocês, ô trouxa. Continua atrás do Coringão aí, mané. É, mas não acabou o campeonato, filho. Não acabou o campeonato. Atrás aí. Não tem cinco pontinhos. Não tem cinco. Eu explico pra você o seguinte, dizendo o seguinte. Ganharemos o Atlético Paraná, ficaremos a dois do Corinthians e vou dizer, e computo mais três em cima desses caras aí. Já aonde, passamos, nós estamos aonde vai ser na do Corinthians. Aonde vai ser o jogo? Vai ser na nossa casa e nós vamos ganhar. Já estamos 100%, seu coitado. Vai ser 100%, vai ser você. Rapazinho, a casa de vocês é nossa casa de show, xará. Nossa casa de show ali, ó. Nossa casinha de show ali. 100% Mané. Parou. Segue o jogo, sem falatório. Tchau, Rafael, boa noite, tudo de bom. Valeu. 97. Esse é o Estádio 97, da Energia 97. Hoje o nosso convidado é o Celso Cavallini. Daqui a pouco tem pergunta pra ele. Quer fazer pergunta pro Celso também? Manda e-mail pra nós através do aplicativo da Energia 97. Agora eu vou falar da HDI Seguros. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir e de repente batem na sua traseira, amigão. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Reima. Ou seja, além da batida, vai juntar um monte de... Batida já junta a gente, né? Porra. Aí quando o nego vai ver, é o Cauã Reymond, quer saber da novela, vai perguntar da separação da moça lá. Qual é o nome da atriz mesmo, velho? A loira lá? Esqueci, cara. Grazi Massafera. É verdade. Suetri Massafera. Ela tá muito louca, ela tá muito louca na novela. Hein? Mas junta a gente demais. Mas é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, sabia? Porque o Cauã tem seguro HDI. A HDI Bate Pronto é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Ó, novidade. Opa! Tá passando o avião, olha aí! Anota aí, promoção, avião do Estádio 97, hein? Passando o avião, tá anotando? Quem sabe é você que vai assistir YouTube em Barcelona, não? Daqui a pouco eu vou falar mais da promoção, mas anota aí, passou o avião. 18 horas e 46 minutos, hoje dia 31 de julho. Anota aí, isso é anotação importante, tá bom? Vai ser fundamental, você quer concorrer a essa passagem pra ir pro Barcelona, ver YouTube? Meu amigo. É importante você anotar quantas vezes passa o avião do Estádio 97 a cada programa, tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento de Eliar, muito além da partida. Ô Celso, me diz uma coisa. Você pratica algumas coisas que para nós, seres humanos normais, são verdadeiras loucuras. Mas assim, como que você fala assim, não, deixa eu pensar numa loucura. Eu tava lendo aqui, por exemplo... Você fez mergulhos noturnos com tubarões no Pacífico. Você ficou em pé em cima de um avião sem paraquedas. Como que você elenca as coisas? Como que você cria os níveis de periculosidade? De onde surgem essas ideias todas? Cara, eu vou te falar que no começo a gente criava. Depois de um certo tempo, as ideias acabam caindo no seu colo. Hoje eu tenho tantos amigos no meio que o cara descobre uma caverna lá no Tetar, ele liga... Pô, vem pra cá fazer uma matéria, acabei de descobrir, ou o cara lançou um esporte novo, trouxe uma prancha de surf motorizada, o cara me manda um e-mail, trouxe uma prancha de surf. Muitas acabam caindo no meu colo. E a gente faz uma filtragem de primeiro o que é legal pro espectador, e segundo, o que é possível de se fazer. E dentro das possibilidades, aí eu planejo, treino, essa de ficar em pé na asa do avião, foram 8 meses treinando. Quase todos os dias. Desculpa, como é um treino pra você ficar na asa de um avião? Você faz, sem paraquedas. Você começa no chão fazendo as repetições, você tem que sair de dentro do avião. Chama wing walking esse esporte. Você tem que sair de dentro do avião, subir pra asa, aí você se amarra na asa, tem tipo um postinho, e aí ele faz as acrobacias e você tem que descer. Você não pode sair de dentro da asa. Então todo o treinamento é feito em você subir no tempo. De 7 a 8 segundos, que é o tempo que o avião consegue diminuir um pouco a velocidade. Você está pegando vento de 300 km por hora, mais o recuo da hélice. Duas vezes um furacão classe 5. Então você vai treinando em solo, vai treinando com o avião em movimento, vai treinando meias subidas, até que você tenha, até que você, o piloto, a minha instrutora, a Martinha, que é a única mulher que faz isso no Brasil, tenha segurança para falar, não, agora você está pronto, vai. Então, muitos deles exigem treinamento. O curso de Boina Preta, eu tenho uma matéria agora no meu site, eu atirando com um blindado, um tanque de guerra. Pô, eu fiz o curso inteiro, porque nenhum coronel vai dar um tanque de guerra na minha mão, porque eles não são loucos. Então, eu fiz o curso de atirador, fiz todo o treinamento, fiz todos os testes. E isso acaba virando uma matéria, né? Então, você fez o curso Boina Preta. É, esse foi o Boina Preta. O curso Tem vários cursos com várias cores de boinas, né? Eu fiz o Boina Azul, que é o aeronavegante, que é para helicóptero, para tripulação de helicóptero. Eu fiz o Boina Vermelha, que na verdade é o Bota Marrom, que é o PQD, o paraquedismo. Fiz o SIGS. Fiz vários. SIGS é sobrevivência na selva. Isso. Fiz o treinamento do submarino Tikuná. Que é o maior submarino da frota brasileira. Nós temos submarino, cara? Temos sim. Não sei, ninguém sabe que ele fica lá afundado. Não, brincadeira. Não, temos sim. Mas você deu continuidade? Por exemplo, você falou que subir na asa do avião ali, se equilibrar, enfim, é um esporte. Em algum, talvez aí, desses esportes que você tenha praticado, você deu continuidade porque você gostou ou você só fez ali e treinou especificamente para fazer a matéria e depois ponto final? Cara, eu não sou. É difícil você continuar. Esse de voar na asa do avião é uma das coisas mais gostosas. Vocês vão achar, achar engraçado, mas é uma das coisas mais gostosas que eu já fiz na minha vida. Sem depois, paraquedas, sem nada? Você vai só com uma fita de vida, um cabo de vida, mas você não pode cair porque você vai ficar batendo na lateral do avião. É melhor não cair. É melhor não. Né? Mas é uma das coisas mais gostosas que eu já fiz. Agora, tem coisas que eu faço regularmente. Mergulho, rapel você faz para chegar nos lugares. É espelho, que é caverna, eu faço muito. Então tem coisas que você continua fazendo. Paraquedismo, assim, você curtiu e deu curto, continuidade? Curto. Eu não faço muito paraquedismo, até porque hoje os esportes que eu faço, você vai fazer um rapel, eu não faço o rapel pelo rapel. Você faz o rapel para chegar em algum lugar para poder mostrar alguma coisa. Porque é diferente, assim, uma coisa ser legal de você praticar, às vezes não é legal do telespectador ver. Eu acho assistir um rapel um saco. Assistir um salto de paraquedas, eu acho meio saco, assim, um salto tradicional. Não sei os caras que estão voando de wingsuit e tal. Então, eu faço um rapel para chegar em algum lugar e mostrar para o telespectador. Eles são veículos de transição. Assim. Você fica com essa cobrança para você mesmo, por exemplo, você vai para essa da asa do avião. Porra, é um baita desafio. O próximo, você entende que tem que ser melhor que esse, mais difícil que esse, ou tanto faz? Então, porque eu, por exemplo, eu assisto você lá em cima, na porra do avião, lá sem nada, vai cacete. Aí eu vou ver o próximo, eu quero ver... Uma coisa mais perigosa, teoricamente. Né? É que o que é perigoso para o telespectador, às vezes, não é real. É o que eu falei, às vezes, você entrar numa jaula de leão é muito mais perigoso do que você voar na asa do avião. Então, é difícil. Agora, quando você... Eu costumo mudar. Então, eu fiz um esporte radical, beleza. O próximo quadro é de bichos, o próximo é de lugares ermos, o próximo é de treinamentos. E aí você só vai voltar num outro esporte. Tem algum que você não fez ainda que você fala, porra, esse eu quero fazer? Tem muitos, os caras lançam esportes novos praticamente todo mês. Aquele da roupa lá você já fez, sabe? Não, o Insult não. Não, o cara morreu agora, né? Os dois? Só esse ano, se não me engano, posso falar uma bobagem, mas parece que esse ano já morreram 11. Eu fico me perguntando o que leva o cara a querer fazer um negócio que ele pode morrer, bicho. Cara... Qualquer coisa que a gente faz, a gente pode morrer, né? Atravessar a palma. Mas a chance do cara morrer nesse negócio é muito grande. É, mas o que leva o cara a voar em pé em cima no avião, velho? Mas eu perguntei pra ele mesmo. Que assim, parece que o risco, na verdade, é maior do que é. Não é. Quando você faz uma coisa planejada, com treinamento, tudo, você diminui bastante o risco de morte. E a ideia, assim, eu não sou suicida e não quero morrer, não, tipo... Eu só sou um cara que gosta de fazer esse tipo de matéria e tenho isso como profissão, né? Ô Celso, o Tobias da pergunta. Tudo bem? O Tobias, ele é paraquedista. Né? Tobias é paraquedista? Eu sabia que ele era paraquedista. Ele pula do ombro. Né? Cadê o paraquedas dele, meu? Ah, não, agora ele tá sem, né, Tô? Ele pulava no barco do Jack Sparrow. Na aguinha. Ele vai fazer uma pergunta pra você, tá, Celso? Quando esse cara te pegar, ele vai te matar. Meu. Pois não, Tobias. É, boa pergunta, isso. Boa pergunta? Boa pergunta. Ele perguntou se você já jogou quadribol. Olha, quadribol... Eu evito por causa dos dragões. Ah. Eu tenho medo de dragão. Que voar na vassoura. Voar na vassoura também é complicado. É complicado, hein? É verdade, porque tem dragão, é isso aí, meu. Tem dragão que você chega perto, você não sabe a reação dele, é mamífero, né? É mamífero, dragão é mamífero. Dragão é mamífero. Do chapéu, Mas falando em dragão, você fez alguma matéria com aquele dragão de Komodo lá, que é o mais perigoso? Só em zoológico. Só em zoológico? O dragão ele é grande, não? É grande. É, o dragão de Komodo... É perigoso, não? Tem uma descoberta agora. Antigamente se achava que existiam bactérias na boca dele. É verdade. Não é verdade. É mentira. Não, ele é venenoso. Ele tem veneno. Porque tem bactérias. Ele tem um veneno fraco que mata a longo prazo. Hoje já está provado. Já, os cientistas... Mas ele morde e põe um veneno. Igual um. Tá. Não é a baba dele, não. Tem vários mamíferos... Vários não, mas tem alguns mamíferos que são venenosos. A gente não sabe. Eu tive... Na República Dominicana, eles têm um ratão lá que é venenoso. Caramba. É, a gente tem alguns outros que têm veneno. A gente tem um ratão aqui também. Tem um ratão aqui que é venenoso também. Ele é rápido também, né, Celso? O dragão. Ele é meio rápido. Né? Não, mas o dragão... Desculpa, Sombra. Num jantar com o Celso, ele explicou. O dragão, ele... Qual, de Komodo? Ele põe um veneno e vai te seguindo, não é isso que ele faz? Ele não te mata na hora, não. Não, o veneno... Você pega, demora até 2-3 dias pra matar um búfalo e tal. Caramba. Mas eles sabem, né? Eles cheiram, né? O dragão cheira pela língua. Ah, o dragão que cospe fogo que é sua lenda. Igual a cobra, né? O que cospe fogo era sua lenda. Claro que não. Olha, o que cospe fogo, eu já vi dois, entendeu? Mas eu não posso falar porque daí eu tinha tomado os produtos, então eu não tenho certeza se era fogo mesmo, se estava cuspindo. Você também já viu, Gazão? Já viu, Gazão? É da hora. Deixa eu perguntar uma coisa, Celso. Nós estamos recebendo aqui Celso Cavallini. Deixa eu fazer uma pergunta. Você assistiu aquele filme baseado em fatos reais? É um cara que foi fazer um hiking, trilha, sei lá, no Grand Canyon, e caiu numa fenda no Grand Canyon. Isso, exato. Tem que cortar o braço? Eu esqueci o nome do filme, 47 horas. Contou o final, Domênico. Estrelado pelo James Franco. Isso. Né? É verdade, isso é história real, não é? É, mas esse filme já passou muito, então a gente tem que contar o final, porque se não contar o final, não dá pra perguntar. Ele ficou preso porque uma pedra prendeu o braço dele contra a parede. Mas é verdade a história? É verdade, verdadeira. E o cara entrou numas ali, ele não conseguia tirar o braço, que estava prensado pela parede e a pedra. Ele vivia de beber água da chuva e a própria urina. E aí ele falou, ninguém vem me salvar, ninguém vem me salvar, não tinha como achar o cara. Tenho que sair daqui. E ele cortou o próprio braço. Ele deu uma de João sem braço. Ele... Mas que ele cortou o próprio braço? Porque, pô, velho. Ele cometeu dois erros gravíssimos. Em termos de aventura, ele cometeu o primeiro erro, que era não avisar para onde ia, e um erro ainda pior, que é fazer sozinho. Tá. Você sempre tem que fazer pelo menos. Com alguém. Né? Sim, tem que ter um backup. Tem que ter uma pessoa que sabe para onde você vai. Se você não voltar, dê sua foto, fala, não, esse cara tá aqui, ó, vai procurar ele que ele tá lá. Ou se não, um amigo, dois, pra falar, olha, volta um lá, um fica comigo, o outro volta e busca socorro. Será que ele não tava puto, saiu de casa, brigou com a mina? Não, mas foi nisso mesmo, acho que ele tava meio saco cheio. Mas não existe isso, cara, quando é um risco de morte, você não faz esse tipo de cagada, você não pega, tipo, entendeu? Você briga com a mina e se mata, morreu, não é isso, né? Quase morreu. Mas não lembro como que ele cortou o próprio braço agora. Foi com canivete. Né? Você, se tivesse uma situação dessas, você cortaria o seu braço ou não, você se... Mas eu cortaria o do Rudy. Fácil, aí é fácil, né? Olha, é impossível saber, né? Só estando numa situação dessa. Né? Eu acho que qualquer cidadão, a hora que ele entra numa situação de desespero grande demais, até porque ele já tinha perdido a sensibilidade do braço, ele estava numa situação de desespero tão grande que é provável que muita gente fizesse o que ele fez. Porque já não tinha mais nada a perder. Acho que ele nem estava sentindo ali o braço direito. Não, o braço estava esmagado, esmagado na pedra. O osso, inclusive, estava... Não, o osso, inclusive, estava quebrado. O braço já estava necrosado. Tava, né? Não tinha nem jeito mais. Pelo que tem no filme, a Globo fez um programa, acho que o Extremos, levou o cara de volta lá, falou bastante desse programa. Um programa bem interessante, assim. Mas já não sentia mais dor, não estava necrosada a parte. Por exemplo, o Rasmussen, que também já veio aqui no programa, ele perdeu recentemente aí a ponta de um dos dedos aí numa mordida de um crocodilo, de um jacaré. Quando ele veio aqui, tava com o dedo ainda. Tava com todos. Ainda tava. Recente? Já teve algum tipo de problema assim, alguma sequela, ou pelo menos algum perreio que você falou, nossa, agora eu vou me lascar. Vou virar presidente. Eu tenho muita sorte. O Richard é meu irmãozaço, então eu posso falar. Fez cagada. Mas você é mais louco que ele. Não. Ele fez bobagem. O Richard é bem mais maluco com bicho. Nossa. É mesmo? É, ele cometeu um erro ali que, tá, que qualquer um pode cometer e tomou uma mordida ali, porque ele faz isso com frequência e porque um jacaré é um animal perigoso, não tem jeito. Entendeu? Então pode acontecer, é um risco que pode acontecer. É, eu tenho uma coisa que é o seguinte: se eu não tiver 100% seguro, eu derrubo a gravação. Eu não tenho pudor em derrubar a gravação. Não faço. Ah, eu vou entrar numa jaula de não sentiu firmeza? Não senti firmeza, eu não vou. Teve alguns casos que eu já tive. Você derrubou? Já. Várias? Várias. Caverna, por exemplo. Caverna, você. Não. O grande perigo de você entrar em caverna é ter uma chuva forte na cabeceira do rio, a água vem e você morre afogado dentro da caverna. E não dá a caverna. Pô, chegou na caverna, pô, passa um rádio, vê como é que tá. Ah, o rádio não tá pegando. Mais ou menos. Aí você olha pra cima, você fala, pô, vou arriscar não só a minha vida, porque eu posso assumir o sobre. Mas cinegrafista. Tá levando uma galera. Não, derruba. Voltam lá, enquanto não tiver o rádio funcionando, ninguém, não só eu, como ninguém entra. Você não deixa ninguém entrar. Ninguém. Já tem um risco inerente, que você pode cair, pode se machucar, se você for contar com isso, pô. Mas se o cinegrafista fosse o Rude? Se fosse o Rude, ele poderia entrar na frente. E você espera um pouquinho, né? E tentar pegar o sinal de telefone celular, lá de dentro da caverna, que eu vi que tem sinal lá dentro. Um 4G possante. É, um 3G, vou contar 4G. A história do jacaré. É verdade. Se o jacaré, eu vou contar aqui. Se o jacaré tiver com a boca aberta, você pode colocar a cabeça dentro da boca dele. Só não pode... mas isso que é, a sensibilidade tá na língua, né? Se cair uma gota de suor na língua aí, velho... Tem um outro fator nessa história que, assim, que alguns animais, eles não enxergam de frente. Se você for alimentar um jacaré, ele não consegue ver... ainda mais quando ele tá com a boca aberta, ele não consegue ver de frente. Então, se você não tocar, ele não sabe que tem alguma coisa ali. Mas se cair uma gota de suor, ele vai saber. Tanto que o jacaré, quando você vai alimentar um jacaré, você joga o frango lateral. É, e você não pode ficar na lateral. Que eu acho, é a pior coisa lateral. Eu acho que foi o que aconteceu com o Richard, que acho que pegou de lado. Tanto que ele puxou a mão. Não, de frente você não corre tanto risco, né? É, teoricamente, né? Teoricamente. Pra ninguém fazer isso em casa. Você que tem um jacaré aí em casa, evita de ficar. Aliás, Celso, qual que é a diferença do jacaré pro crocodilo? O jacaré são espécies diferentes, né? Tem jacarés muito grandes. Todo mundo acha que o crocodilo é maior. Sim, não, tem jacarés muito grandes. Não tem nada grandes. A ver, né? Não. Tem crocodilos pequenos e jacarés grandes. São espécies diferentes. Ô, Domênica, jacaré no seco anda? Tá olhando pra mim, eu te dou uma moqueta, você tá do meu lado aqui. Jacaré no seco anda? Vou te falar o que vai andar já. Vou falar o que você vai andar, já que eu dou um pena. Toda menina pergunta de cobra aí, né? Inclusive, aqui, ó, o Thiago Almeida, ele faz uma pergunta pra você. Ele pergunta o seguinte aqui, ó, vamos lá. Mano, pergunte pro Celso o que ele nunca fez de loucura e que sonha em fazer. É a primeira pergunta. Boa pergunta. E se você tem algum tipo de pavor, algum medo na sua vida que você fala, isso aí eu não encaro não. Cara, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer ainda e a maioria são lugares. Assim. Tem uma caverna no México, eu não vou lembrar o nome, mas é uma caverna com cristais gigantes. Eu queria fazer uma matéria lá, mas é difícil você conseguir. É perigoso? Não, é muito quente, mas você entra com uma roupa para resfriar e tal, não é perigoso. Mas a autorização, chama Caverna de Nazca. A autorização para você fazer isso é muito complexa, porque ela está numa área privada. Tem muitos lugares que eu quero ir. Esse novo site, ele fala muito disso, de lugares para você ir. Eu tive agora em Torres del Paine, tive em Pucón para ver a erupção do vulcão. Eram coisas que eu sonhava em fazer. Em Torres eu fui tentar gravar uma avalanche, consegui gravar uma avalanche. Consegui uma avalanche grande, né? Tô indo pra Willow agora, que é um lugar que eu sempre quis ir e que é um lugar maravilhoso. Onde é isso? É no Chile. Chile. Então eu tô conseguindo, aos poucos, à medida que eu descubro, conseguir visitar esses lugares. Eu não tenho coisas que eu quero fazer, tenho lugares que eu quero ir. Assim. E medo, todo mundo tem medo num certo grau. Assim. Tem uma palestra que fala só sobre medo, mas assim, eu não tenho mais aqueles medos bobos, eu sou muito racional. Assim. Eu fiz engenharia, eu sei quanto uma corda aguenta, se eu posso fazer um rapel, onde está a amarração, como é a mecânica da coisa. Eu sou mais um CDF do que um esportista. É que você faz com segurança, né? Sim. O que você vai fazer, você faz com segurança. Sim, a ideia é fazer com segurança, com planejamento, com treinamento. Mas, por exemplo, ó, marimbondo, vespa, assim, essa... Nossa, não vou passar embaixo desse vespeiro. Essas coisas assim, você... Cara... Todo mundo tem medo de vespa. Quem quer ser picado por vespa? Pô, né? Ninguém, abelha, né, meu? Ninguém. Inclusive, tem gente que é alérgica. O Bear Grylls, pode morrer. A gravação do Bear Grylls. Mal. Celso, temos muitas perguntas aqui que chegam através do aplicativo da Energia 97. O Jefferson fala, O Celso e o Frota tomaram um cacete de uns índios lutando jiu-jitsu. Não, não era jiu-jitsu, era uma luta... aliás, era, não eram os índios, né? Era o Edelmar Marajó, que tá lutando MMA agora. É, era uma luta que se faz, chama Luta Marajoara. Putz, é uma luta muito bacana, que você tem que, é parecido com a greco-romana, que você tem que derrubar os outros de costas, assim. Puta, foi um treino muito bacana, assim. Os caras jogaram a gente pra cima, pra baixo, pisotearam. É mesmo? Agora tem uma pergunta que muitos estão fazendo. Todo mundo querendo que você falasse sobre aquele imbecil que matou o leão na reserva do Zimbábue. Ah, é verdade. O leão Cecil, Cecil, sei lá. É, e ele tem que se apresentar. Isso é um absurdo tão grande. E eu tenho que até agradecer esse cara, porque esse cara pôs essa realidade no planeta. Deixa eu te falar uma coisa. Não é aquele imbecil. São 160 fazendas de caça na África e são mortos 4 mil leões por ano. Inclusive, se você vai para a África e você vai lá tirar foto com um filhote, tem muito, que muita gente já fez sim, na maior inocência, você paga para tirar foto com um filhote de leão. Tudo. Esses filhotes depois viram caça. Então, isso não é um fato isolado, é um fato que acontece muito. É, eu não consigo entender. Acontece, inclusive, no Brasil, tá? Não vamos ser hipócrita, não. Mas lá tem muito. Inclusive, eu não consigo entender a lei americana que você não pode entrar com um shampoo, mas você pode entrar com uma cabeça de leão no país. Entendeu? Essa coisa de você poder matar animal por um troféu é de uma covardia, de uma imbecilidade que não tem tamanho. É aí, triste demais, esse idiota, né, ainda cara? Pede desculpa. Nas desculpas que ele pede, ele fala: pô, desculpa, eu não sabia que era um leão conhecido. Porra, então tá desconhecido pode, cacete. É. Esse aí é aquele do Zimbábue lá? É. Mas lá os caras não gostam nem de bicho nem de gente, o governo, né? Porque isso é a desgraça, que tá aquilo lá, velho. Aliás, tá de brincadeira. Isso tem que acabar. Isso de caça por prazer, por esporte, isso é um absurdo. Não existe, né? Um bicho que é ameaçado de extinção. A caça de subsistência, eu consigo entender, porque o cara caça pra alimentar a família, é difícil você julgar. Agora, o cara caçar pra pôr a cabeça do bicho na parede e falar que você é fodão... Que nem os caras que ficam pescando aí, só pra dizer que pescou, e depois fica furando a boca do peixe, devolvendo o peixe. Você vai pescar, come o peixe, pô. Se for comer, se for pra comer, tudo bem. Não, mas todo mundo pesca e leva pra casa e faz frito. Tem pesca, essas competições aí, o cara pesca e devolve o peixe, mas tá louco. Sacanagem. Peixe sente dor ou não? Faço a menor ideia. Desculpa. Isso ele estudou. Acho que ninguém sabe, porque é difícil você saber, né? O sistema nervoso dele não é que nem de um mamífero. Uhum. Agora, não sei se ele sente dor ou não. Se ele não sentisse, ele não ficava dando aquela tremidinha. E por falar em sentir dor, você como praticante de artes marciais também, amanhã teremos uma luta entre a Honda e a Beth. Qual o seu palpite aí pra essa luta aí? Cara, eu torço muito pela Beth, inclusive, porque ela é brasileira, uma excelente lutadora. Esse teatro todo que você vê no MMA, ela xingando, tudo isso... É um teatro, ela é uma pessoa espetacular, a Honda também. Obviamente, a Honda tem mais chance, porque é a campeã. Agora, eu acredito na possibilidade, como todo campeão já caiu, e a gente tem vários exemplos aí, de que a Beth possa levar, sim. É mais chance pra Honda, mas a Beth tem sua chance. Bacana, também torço por ela, vamos torcer. Brasileira, né? Sempre, né? Agora, né, mano? É sábado? Sabadão, amanhã. É seu cacete, Beth, mora. Tá certo, hoje estamos aqui com o Celso Cavallini no Estádio 97. O aventureiro Celso Cavallini, que fica na asa do avião. Ó o avião do Estádio 97 passando aí, anotou? Tá anotando? Anote aí, cara, anote aí. Você pode concorrer a uma viagem para assistir U2 em Barcelona. E esse avião da Singapore Airlines é bonito, hein? O que é confortável, hein? Que delícia viajar pela Singapore Airlines. É bonito. É demais, né? Filosofia de design dos produtos lá dentro do avião, cara, inigualável. Meu Deus do céu. Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eliar, muito além da partida. Esser, construindo com valor. O Estádio 97 também tem o oferecimento da BV Financeira. Vamos falar da BV Financeira, ô, senhor Narigudo, direto de Cancún? Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BB. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. A promoção que eu tô falando, ó. Está no ar mais uma promoção. O avião do Estádio 97. E desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção Avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. YouTube. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. YouTube. YouTube em Barcelona. Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. YouTube em Barcelona. É isso aí, então anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97, tá bom? Esses aviões que passaram agora na chamada não contam. Contam aqueles que a gente vai soltando durante o desenvolver do programa, tá bom? Anote. Aí, a partir do dia 28 de setembro, o primeiro que entrar ao vivo aqui no ar, pelo telefone, em única chance acertar, em um dia do programa, quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97, vai ganhar o direito de ir para Barcelona com acompanhante. Com acompanhante, RG. Não é mole, não. Com acompanhante. Vai para Barcelona assistir o show do U2 na Red Zone. Na Red Zone. Red Zone. O hotel que vocês vão ficar, meu amigo, é 5 estrelas. 5 estrelas. É que eu não vou fazer propaganda da rede aqui. Pô, até numa cabana, velho. É. Dá pra ficar, mas, ó, é uma rede de hotel. É uma rede de hotel maravilhosa. Rede de hotéis maravilhosa, cara. Você vai pirar. Você vai pirar. Eu, hein? E sem contar que você vai ter aí dias inesquecíveis pra conhecer a Catalunha, né? Vai. Um lugar maravilhoso. Por exemplo, você vai conhecer a Catalunha dos vinhos, você vai passear pelos vinhedos, você vai poder experimentar restaurantes estrelados. Olha, se você chegar na frente da Sagrada Família, você vai falar, não acredito. É, velho. Não. Tô falando, a igreja, né? Não, tô falando sério, velho. Um negócio... É um negócio do outro mundo, né? Ah, não é, Celso. Teve oportunidade de conhecer... Você conheceu o Barcelona, Celso? Negócio... Eu queria lá um mês, né? Negócio de louco, mas é de louco. Tem um bairro gótico, né? Lindo, você conheceu, véio, o bairro gótico, velho? Sim, lógico. Tem que ir pra conhecer. E esse tá... a tal das Ramblas diz que também é sensacional, né? Uma avenida lá sensacional. Cara, é onde passa o mundo. O mundo cê passa lá. Você fica sentado, você vai vendo as tribos. É o mundo. O mundo desfila. Dá aí pra visitar o Nou Camp. Dá pra visitar o autódromo, que é fantástico, né? Aí você fala, pô, mas chegando lá, então é sensacional. Saindo do Brasil já é sensacional. Você vai viajar no avião da Singapore Airlines, meu amigo. É, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo, a única 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Companhia 5 estrelas, não é companhiazinha dessa, você fica aí... Não, entendeu? Oh, e você come e bebe a viagem toda, velho. Eu tô falando que eu fui. É demais, cara. Tá? Então aproveite e participe dessa promoção. E ó, tem promoção legal aqui de preço, hein? Viajando pra Barcelona pela Singapore, classe econômica a partir de $808. Então visite lá singaporeair.com ou consulte seu agente de viagem. $808. Até com dólar alto a passagem ainda continua barata, tá bom? Promoção pra você ver U2 só aqui na Energia 97. Só com o Estádio 97 você vai ver U2 em Barcelona e na Red Zone, que é o melhor lugar do show. localização fantástica. Estádio 97 da Energia 97. Vamos trazer os ouvintes agora? Vamos lá? Momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. São ouvintes que vêm no momento sem parar. Três ouvintes, curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Alô. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Cristiano Batista Murta Servilha. Nossa. Como é que é? Não entendi, velho. Afirma. Cristiano Batista Murta Servilha. E quantos anos? 3.7. 3.7, RG. Bom, hoje. Hoje não. Hoje, amanhã, hoje, amanhã, domingo, durante o ano todo. Ah. Presta atenção. Todos os dias, então. Se acelerar nessa porra dessa marginal, vai tomar multa. Ah, sensacional. Tá avisando, hein? Ai, ai, 3.7, multa. Né? Ô, Dodô. Fala, velho. Eu liguei a semana retrasada que eu tava no hospital. Ah. Oh, você é seu operado. Ah, você é o sobrevivente. É. Tá certo? Você operou outro direitinho. Foi tudo bem? Foi tudo bem? Mas ontem eu internei de novo, vou ter que fazer outra cirurgia. Ô, cara, o que aconteceu, por velho? Por quê? Ah, porque eu tava com dois dreiros, um de cada lado, né? E um tinha dado uma infecção e agora do lado esquerdo teve mais pedra também, vou ter que fazer outra cirurgia. Mas o que é, velho? Você comprou cirurgia no Groupon, velho? Porra. Você tá de brincadeira, velho. Você tem uma pedreira, velho? Tem pedreira, assim, cara, vai dar. Você tem uma pedreira, você é uma pedreira ambulante. Você tava com pedra nos rins, não é isso? É, pedra nos rins, velho. Mas e agora? Mas você não ia fazer bombardeamento, não era isso? É. E fez? Não, eu tinha feito já. Ah. Tinha feito já e... E aí o que aconteceu? Tirou tudo, aí tirei o dreno do lado direito, que acabou dando uma infecção, e agora que eu comecei a ter febre na quarta-feira à noite. Aí você voltou, né? Mas você não tomou antibiótico e anti-inflamatório, velho? Tomei vários, mano, vários. Não adiantou, às vezes acontece. Calma. É. Ah, mas no mínimo você tava com dreno e foi na cachoeira, velho. Né? Essas coisas assim de louco. Foi na piscina pública. É, foi. Tá bom. Mas você tá legal aí, velho? Tá tranquilo? É, tô. Tá, bem. Vai fazer a cirurgia amanhã, ele tá tranquilo. Mas quando que é a sua cirurgia agora, tá, velho? Tá super tranquilo, tá com uma infecção, que é um leão na frente? Passeando. Não, mas peraí, quando que é a sua cirurgia? É terça ou quarta-feira, mano. Terça ou quarta, você ainda não sabe, mas quando você vai saber? Ah, eu vou saber provavelmente na segunda-feira. Na segunda-feira, mano, mas agora é só pra remoção aí do dreno, é isso? É, na verdade, assim, identificar primeiro o motivo da infecção, né? Que há probabilidade de ser a pedra ou mesmo o dreno, alguma rejeição. E tá combatendo com antibiótico, porém, tá vindo febre na sequência, então a gente tá tentando combater primeiro pra ver o que que é. Não, mas você chegou a urinar sangue, velho? Você tá com catéter ou não? Tô aquele interno. O interno, né? É o duplo J. Esse aqui é o foguete. Tá muito agradável. É verdade. A conversa tá uma delícia. Não, mas ô amigo, dependendo da pedra, RG, o cara que tem problema de pedra no rim, que a pedra vai ter que sair pelo canal da uretra. Sim. Muitas vezes aquela pedra sai rasgando, então você urina sangue. Não, no começo sai mesmo, mano, mas é que depende do tamanho da pedra. Mas o que mais incomoda é o duplo J. É, a pedra é perigoso, irmão. Tá bom. Mas vamos falar de coisa boa, velho. Time. Tá falando de cirurgia. Deus tá no comando. É. Eu entendo mais pro hospital fazer cirurgia do que pra jogos do Corinthians. É verdade, mano. Tá curtindo. É corintiano? Deve ser. Sou corintiano. Toda pedra é pouca. Ah, se lascar. Toda pedra é pouca. Dá pra fazer um outro estádio. Dá pra fazer um outro estádio. Ô, amigão. Oi. Hoje nós estamos recebendo aqui o Celso Cavallini, mano. O cara é monstro, velho. Tava escutando aí. O cara é corajoso mesmo, hein? Tava ouvindo, mano? Você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta? Cara, eu tenho uma sugestão pra ele aí, cara. Uma sugestão e uma pergunta. Na verdade, a sugestão é de colocar o Mota como assistente dele, porque você lembra quando... É verdade. Você lembra quando o Beja colocou ele pra falar no Zoológico Leão? Sim, verdade. Então, isso é duplo sentido, cara. Então, inclusive, o Mota mandou uma mensagem aqui, o Celso, mandou perguntar se um felino como um macaco tem muito perigo. Felino? É, sim, os macacos são felinos extremamente perigosos. Foi o Mota que mandou aqui. Sacanagem. Mas ô amigo. E tem mais uma pergunta. Sim, pode falar. Tem um time que eu jogo bola que eu falei pra vocês lá, que é há 17 anos, é a família Charanos. Só ler ao contrário aí a Charanos, mano. Aí tem um pessoal lá de Carapicuíba. Família Charanos? A Charanos, que é o André e o Anderson, vulgo Tete e Tetinha, falaram que já viram mulher de tromba, Celso. Tem bastante. Mulher de tromba, nossa, já vi. Técnica de sobrevivência. Tem. E você tem que tomar cuidado. Por quê? Nesse caso aí, você talvez não sobreviva. É. Então, bem provável. Eles estão ouvindo aí, viu? Essas mulheres, elas costumam andar aqui pela Indianópolis ali. Essa espécie. Tem jogador que conhece. Tem jogador que gosta até, rapaz. É, morte, opa. Sacanagem. E por mera coincidência, é São Paulino, viu? Será, cara? Eu não sei. Eu sou corintiano, pra mim, todos esses de tromba são paulinos. Isso, homem, e aí, mano? Bom, quem conhece de tromba é o Celso aí. Tá com essa moda mesmo. Conhece trombas de todos os modelos, né? Todos os modelos, você tamanhos e cores. Você não vai vir aqui zoar meu time, menino. Não vai, não. Vou apanhar na rua dos meus amigos são paulinos. Pior que eu nem levo na. Eu levo na esportiva, eu tenho tanto amigo de São Paulino, palmeirense. Pra mim. Pode gostar de tromba, não tem erro. Tá? Mas você acompanha, você vai direto pra jogos do Corinthians, assim? Ou você não, cara, eu não sou um cara que vai. Eu viajo muito, mas eu acompanho, eu vejo jogos, eu torço. Eu só não sou fanático, não sou aquele cara que o cara fala assim, ah, Palmeiras ou São Paulo é melhor que o Corinthians, eu não vou sair na porrada com o cara, entendeu? Eu tenho amigos que fazem isso. É, mas é uma tristeza, isso aí é bobagem, cara. O fanatismo, ele não faz bem. Exato. Ele não faz bem. Sabe, curte uma boa, né, brincadeira. Senhora. Claro, lógico. Levar entretenimento. Às vezes a gente vê aí, a coisa esbarra num ponto que não é legal. Às vezes as pessoas nem amizade perdem. Perde, exatamente. Não é bacana, não. Ô, Cristiano, você também é do time que não tá suportando a pedra do Wagner Love? Então, eu até comentei quando eu falei a semana passada, e aí igual eu falei pro mano, eu tô falando que tá pesando a camisa, cara. O cara chega na cara do gol, igual que ele chegou com aquela bola, tira do goleiro e guarda. Ah, mas, amigo, quando a fase é boa, aquela bola teria entrado, hein? Mas, mano, jogador tem que ter, além de tudo, personalidade, mano. A fase vem quando o cara tem personalidade. Porque aquela bola que ele saiu ali, você vê que ele se livrou da bola, cara. Entendeu? Se ele puxa a bola, tira, ele faz o gol. A bola, ele reclamou que a bola não chega nele. A bola bate na canela e volta, parece um cone. Não, mas naquele lance lá que ele saiu cara a cara com o goleiro do Vasco, ele chutou e o goleiro acabou defendendo, eu achei até que ele bateu bem, cara. Não, ele bateu, mas você vê que ele não levantou a cabeça. Ele deu a passada e chutou. Se ele puxa a bola pro lado, o goleiro tava caindo. Entendeu? É assim, é ponto de vista. Eu acho que ele tem que ter oportunidade, porque infelizmente não temos... Melhor que ele, que eu digo assim, de posicionamento. Queira ou não, ele segura um cara. Se não, mas... Se for ver contra o Curitiba, eu vi você até na Fox falando com o Tite lá. Uhum. O que acontece? Eu acho que o Tite tem horas que a defesa do Corinthians vai suportar essa pressão, mas tem horas que não vai. Por quê? Ele acaba atraindo o time pra cima. Porque se você tira um cara de referência, você põe dois caras pra marcar... O que acontece? O time automaticamente vai vir pra trás. E aí você toma pressão. Não, mas teoricamente, esse cara de referência que ele fez a substituição contra o Curitiba, ele sacou o Wagner Love e colocou o Danilo. Entendo. O Danilo seria esse cara pra fazer o pivô ali. Mas o Danilo, o que acontece? Primeiro treino de futebol, o Danilo é um cara, pra ele entrar, quando os caras de meio de campo estão descansados. Porque o Danilo segura a bola e passa. Agora, se você deixar o Danilo sozinho na frente defender a bola, ele vai perder. Mas, ô amigão, aí eu acho que cabe também aí um pouco aí de postura dos jogadores também. Porque naquele mesmo jogo contra o Curitiba, eu vi o Tite na beira do gramado ali, pedindo para o time avançar um pouco mais e não ficar tão retraído ali na defesa. Os jogadores, eu acho que dentro de campo, precisam ter um pouco de personalidade também, porque eles não são um peixe beta, velho. Tá certo? Você joga uma bolinha de ração, ele vai lá e come, faz um cocô e... Entendeu? O jogador precisa ter um feeling ali também, de saber que o adversário tá pressionando, pra ele falar, opa, a gente não pode ficar tomando esse calor o tempo todo, porque daqui a pouco vai tomar o gol. Principalmente, né? O capitão do time tem que pegar e falar, gente... Avança a marcação, adianta um pouco para pressionar a saída de bola dos caras, porque os caras estão chegando tocando a bola aqui até a entrada da defesa do Corinthians. Daqui a pouco os caras vão chutar uma bola, vão chutar outra, e água mole e pedra dura, velho. Tanto bate até que fura. Apesar que foi falta no Felipe, né? Ah, mas ali eu não acho não, cara. Foi um posicionamento errado ali do Wendel, que não acompanhou o jogador do Curitiba que se deslocou. Ele, né, mas... Ô, amigão, esse tipo de lance dentro da área sempre vai acontecer, a favor e contra. Então eu acho que não dá pra ficar se prendendo aí numa jogada que aconteceu. Eu acho que mereceu tomar o gol, porque é covarde. Sabe, o Corinthians foi covarde, cara. O Corinthians, ele foi covarde num todo ali. É, não, mereceu, mas foi falta, foi mereceu. Aquele gol foi castigo. Mas e aí, diante do Vasco? O Corinthians jogou melhor, jogou mal o primeiro tempo. O primeiro tempo, até acho que o Corinthians, ele teve até duas boas chances aí. Uma com o Wagner Love, que acabou chutando e o goleiro defendendo, e uma outra bola ali com o Elias, que acabou chutando cruzado e a bola passou próxima da trave. Mas o Corinthians não tava conseguindo furar aquele bloqueio do Vasco. Não, mas, mano, posso te falar uma coisa, cara? Tem hora que você vê o time do Corinthians, o próprio Elias joga muito, o Renato Augusto. Mas no primeiro tempo, os caras lá estavam trotando, mano. Isso é postura. O time do Corinthians quase trocou algumas peças. Porém, quando o time de Corinthians pega pra jogar e marcar e tocar a bola rápido, vai pra cima. Mas tem hora que os caras ficam trotando, mano. Mas, ô, amigão, nesse jogo contra o Vasco especificamente, É, o primeiro tempo do Corinthians, ele foi mal, mas também cabe a qualidade do Vasco. O Vasco, ele povoou o meio campo, ele conseguiu aí interceptar jogadas de ataque do Corinthians, ele conseguiu congestionar o meio campo, e o Jadson não conseguiu aparecer, assim como o Renato Augusto. O Corinthians no segundo tempo, com a entrada mesmo aí do Luciano no lugar do Wagner Love, e a entrada do Edilson no lugar do Fagner, que acabou saindo também, o Corinthians, ele melhorou. Conseguiu fazer um gol logo cedo, tá certo? O Corinthians ganhou moral no jogo, mas é diferente de outras partidas, o Corinthians, ele não deixou o Vasco gostar da partida. O Corinthians foi pra cima. Olha, vocês estão falando de Vasco, cara? Eu tava vendo uma notícia agora. Tem um grupo de empresários, os mesmos empresários lá do Guerreiro, que estão movendo uma ação contra o Vasco e solicitando até o bloqueio de uma renda de um patrocinador aí, né? Sim. Em defesa junto à justiça, o Vasco alega o seguinte, ó, se fizer esses bloqueios, cara, a gente corre o risco de fechar a porta. O Vasco corre o risco de fechar as portas. De não ter como, o Vasco tá numa situação, muito clube, hein? Assim como muito clube. Sim. Alegando na justiça, olha, se bloquear isso aí, bicho, a gente corre o risco de fechar a porta. O que aconteceu com o Botafogo também. O Botafogo, ele teve suas receitas ali bloqueadas para poder pagar algumas dívidas trabalhistas, RG. E o Botafogo passou por maus bocados. Nada. Olha aqui, a matéria da ESPN diz aqui, ó, 30% da receita total já é empenhada para pagar débitos trabalhistas. Receita anual total. 30%. Ó, todo mês, 30% da receita do Vasco é para pagar débito trabalhista. Ele paga atualmente R$ 575 mil à Justiça Carioca por conta dos acordos trabalhistas. A partir de outubro, a quantia sobe para R$ 600 mil. No total, a dívida com o Tribunal Regional do Rio de Janeiro está em R$ 31 milhões e 450 mil reais. Isso só vai ser finalizado em setembro de 2019. Isso se o clube continuar pagando em dia. Além dos débitos trabalhistas, o Vasco ainda tem problemas tributários. Paga 1 milhão 280 mil mensais por créditos públicos em dívida ativa. E a quantia vai para 1 milhão 645 mil a partir da semana que vem. E ainda tem 62 milhões para terminar de quitar o total, o que vai acontecer só em julho de 2018. Então, aí e tem um presidente que ainda tem o capricho de que se for jogar no Maracanã, ele convoca a torcida para não ir, se não for ficar lá no lado que ele acha que tem que ficar, então você quer o quê? Rapaz, vai para onde? Não, e a coisa vai de uma maneira, assim... Mas ali o mando não era do Vasco, né, RG? Aí independe. Não, ainda ia pro Fluminense. Mas, olha, mano... Eu sei que pro torcedor do Vasco é uma tristeza, pro bem do futebol, clubes precisavam começar a fechar. Ô, Sombra, você tava falando do Vasco aqui, eu tava conversando com o Rudy fora do ar e analisando a tabela, né? E eu falei pro Rudy o seguinte, o Vasco vai ter uma tabela, tem que pensar paralelamente no campeonato. Com aqueles times que estão lá atrás, ele vai ter que ganhar desses times para poder tentar sobreviver. Nós fizemos uma conta rápida aqui, ô Sombra, de alguns times que, teoricamente, dá para ganhar. Sim. Colocamos aqui 9 jogos como possíveis de se vencer, sendo que dos 9, desses 9, tem 2 clássicos. É. Mas clássico você pode ganhar. Aconteceu já. Eles ganharam do Flamengo, ganharam do Fluminense. E ganhou. Sim. Então, teoricamente, colocamos esses 2 jogos entre esses 9. Tem 7 times que mas ele pode ganhar. Mas, estatisticamente, eu acho que ele 2... não ganha de novo. Então, mas... Não, tudo bem. Mas vamos colocar na melhor possibilidade. 9. 9 vezes 3, 27. 27 com 12. É que 39. A gente colocou... Hã? 39. 39 não dá pra ficar isso no final. Depende. Você vê como é que tá a coisa feia pro Vasco. Depende de como vai ser o aproveitamento desse campeonato. Não, mas futebol não é essa teoria, gente. 39, nenhum time escapou até hoje. Não, futebol não é até hoje. O Palmeiras conseguiu escapar o ano passado com 40 porque... Putz, porque o Vitória agora, não conseguiu ganhar. O Vasco não ganha do Joinville no próximo jogo aí. Mas o amigão... Ele tá caído. Ô, amigão. Ele tá caído, sim. Você acredita que algum clube grande possa cair esse ano no Campeonato Brasileiro? Ah, eu acho que não, mano. Tem muito cara ruim, muito time ruim, mano. Ó, nem o Vasco. Vê, ó, eu acho que Joinville e Curitiba já foram. O Vasco é grande, pô. Não, o Vasco é grande, o Dodô. Então. Mas igual você fala, o Vasco trazer de novo o Eurico tem que cair todo ano. É a mesma coisa que o Gordo fez com o seu time lá. Ele ganhou o título, mas você queria ele de volta? Mas, ó, você para pra analisar, ó. Então... o Joinville e o Curitiba, na minha opinião, já caíram. Aí você tem ali, ó. Não caiu ainda, Vasco, não, mano. O Curitiba ainda tem o fator campo deles. Não acho. O São Paulo jogou lá, o Corinthians jogou lá, o Corinthians jogou lá e empatou. Não, mas eu acho que já tomou ferro. Não, não, não põe o Curitiba, não. Mas eu coloco. O Curitiba pra mim já foi. O Joinville pra mim é o único que foi o Joinville. Você pega ali, desses times ali, que estão na zona de rebaixamento, o Vasco ainda tá, concordo. Mas você tem ali, ó, o Goiás, que é um time que habitualmente tá sempre frequentando aquela zona e possivelmente pode ser que caia. O Vasco, mano, o Havaí, mano, o Vasco é um sério mesmo, candidato. Mano, o Figueirense, o Vasco, é outro. O Vasco, mesmo ganhando ele um jogo, o próximo, não dá pra ele sair. Não, mas mesmo assim, Domenico, é, campeonato de pontos corridos, quando uma vitória vale 3 pontos, uma sequência aí de 2 ou 3 jogos que o Vasco consiga engatar, ele consegue já dar um salto tremendo. O Havaí fechou o paraquedas, hein? O Havaí fechou o paraquedas, hein? Tá caindo direto, tá descendo direto. A Ponte também, hein? A Ponte, ó. Eu acho que muita água vai rolar ainda O retrospecto da Ponte Preta, da Ponte Preta nos últimos 5 jogos é derrota, empate, derrota, empate, empate. Então, Figueirense. Tá. Figueirense é vitória, derrota, derrota, empate, derrota. E o Goiás, né? Ô, amigão, tá nessa pegada aí. E no G4 ali, quem você acha, na sua opinião, aí que consegue, mano, manter esse G4 aí? Então, porque hoje tá Corinthians e Atlético na cabeça do campeonato. O Palmeiras tá chegando, o Sport tá lá também, o São Paulo tá beirando, tem o Grêmio. Acho que pra mim os 4 que vão ficar aí, cara, entre Corinthians, Atlético, Palmeiras e Grêmio, cara. Grêmio. Acho que o Grêmio pega essa quarta vaga aí do G4. Eu acho, porque é os times que estão mais regulares aí, acho que tem um time bom, um bom técnico. E o Fluminense com a chegada do Ronaldo Gaúcho, você não acredita, vai não? Vai piorar mais ainda. Você acha? Eu também acho. Pior que eu também acho. Fazendo baixadinha. Também acho. Amigão, um abraço pra você, obrigado pela participação no Momento Sem Parar, tá bom? Ô Sombra, deixa eu mandar um abraço aí, cara. Manda. Ó, quero mandar um abraço pra família Charanos aí. Direto Charanos do hospital. A Charanos é o time que eu jogo aí há 17 anos. É exemplo de organização. Nosso presidente, o Anderson aí. O Alexandre Paris, Fabiano, Reginaldo. Já viu o japonês que faz gol, mano? Nós temos o Nenê lá. O cara é artilheiro todo ano. Aí sim. Puta, então o time é muito ruim, né? Não é ruim, não, cara. Pior que o japonês todo ano. Nós temos uma organização que a gente tem troféu do melhor do ano, melhor assistência todo ano. Ele ganha troféu no time, cara. E ninguém fica chorando lá. Ah, não, sensacional. Não, lá é família, RG. Lá nós temos uma união muito grande. Lá são, ali, é uma família ali. Tá legal, certo. Tá bom? Legal. Quero fazer um merchan também aí, Sombra. Faça. BV, bons negócios pra você. Mas agora eu não tô com os presentes da BV, não. Não, beleza. HDI de bate-pronto. HDI, também não tô com presentes da HDI. Então, só na valinha Bozano garante o barbear fenomenal. Ah, com o kit Bozano nós estamos. Eliar tem também? Não, Eliar não. Tá bom? E eu quero também falar a última coisa aí. Ou entra lá no site do Celso Cavallini lá e concorre a faca dele lá. Tá bom, Dodô? Fala, meu velho. Você que trabalha com eventos aí, sim, o Portuga já até fez um evento aí na Promocet, Tavares, grande Tavares. Pô. Conhece o Tavares? Conheço. É o Raposo. Então, eu trabalho com eles lá, evento aí de várias situações aí, se precisar, a empresa tá à disposição. Nós. Pô, beleza. Um abraço a todos aí, obrigado, velho. Um abraço, pessoal, gente boa. Falou, cara. Boa cirurgia aí, velho. Obrigado, valeu. Obrigado. Valeu. Vamos a mais um ouvinte no Momento Sem Parar, o Sem Parar do Santista Jeová, velho. Grande Jeová. Jeová. São 3 ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Você viu que aqui não é fácil, não, né, Celso? Até do hospital os caras ligam. Liga. Rapaz. Alô. Alô. Quem fala? Consegui baralho. Truco. Quem é? É o Ronaldo. Ronaldo do que, Ronaldo? Ronaldo Carlos de Oliveira Júnior, Domênico. Boa, velho. E quantos Ronaldo anos? Ronaldo Carlos. 29 anos. 2.9, RG. Oliveira? É. Azeitona pra todo lado. É. Salvou a hora, mas não gosto. É ruim. Você não gosta de azeitona? É ruim mesmo, né? Hã? Ô idiota, não, ele tá falando da azeitona. Ô, Carlos, salvou. Ele falou da piada. Não, eu não falei. Eu falei que eu não gosto da azeitona, mas salvou a hora. Ô, Carlos Alberto, azeitona, ruim, né? Ruim azeitona. Bom é você sentar naquela porra lá naquele banco. Segurar a audiência. É. Ruim. Isso que é bom, você sentar naquela porra, naquele banco lá. E o bairro qual é? Eu moro em Poá. Poá. Poá, onde tem uma das filiais do Alezinho. É, isso aí, mano. Tá entrando o Mano Brown aí pra dizer que o lugar é ruim, mas vou ficar eu aí. Ô! Conhece ali perto ali da Tibiriçá, mano? Conheço, pô, claro. Puta mentira, inventei esse nome agora, mano. Fala mentiroso, hein, mano. Poá fica do lado da Índia Tibiriçá, parceiro, ali em Suzana. Ali. Pô, inventei esse nome mesmo, mano, na hora. É a rodovia. Então, não, é o seguinte, mano, depósito meu pai ali. É quase legal o depósito, né? A gente montou lá um tempo. Quase legal. É, porque não é legal, né, mano? Mas é de gente de bom coração, né, mano? Então quase legal, né, não, mano? Gente de bom coração e demais. Viu? Como é que chama ele aí, mano? Ronaldo. Ô, Ronaldão, passa lá, mano. Você tem celular já, mano? Tem, já, pô. Então compra lá direto da Frábica lá, mano. E vai... é nóis, então. Passa lá, ó. Tem carregador já de moto? Tem carregador. Carregador de moto? De moto? É, carregar o celular na moto, mano. Não sei, celular na moto? É da hora, velho. Isso, não existe. Você inventou assim, isso aí, Alezinho, ó. Não, mas existe, tem liga na moto. Tem sim, olha, liga na bateria. É. Liga na bateria, faz ali um... Faz um chupisco. Faz um gato. Ah, que gato esse aí, pô, você tá louco. Ô, mano, e põe duas gravatas daquela, tá ligado? Reanimar carro, quando o carro cai. Reanimar carro. Então você põe lá na bateria, o macha fêmea, né, mano? Cabo de chupeta. Isso, cabo de chupisco. Aí... Chupisco. Aí você sobe o cabo, mano, até o front da moto. Sei. Ah. Aí você... Aí a gente vende também o adaptador de celular na moto. Sei. E você liga uma coisa a outra. Ah, entendi. Ah, tá, beleza. É prático, né? Entendi. É, exatamente. Poxa, o pisco no celular é doido, hein? Ô, velho time. Ô, Dodô, aqui é bicampeão mundial, time cotado aí pra jogar a Champions League. Corinthians, mano. Bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA, só o Corinthians e o Barcelona. Ah, o Santos é bimundial. Não, reconhecido pela FIFA. O Santos é bimundial, reconhecido, sim. Não é bimundial. O Santos ganhou o Intercontinental, é diferente. Não, não, não. É um nome diferente. Não. Intercontinental é quando você tem dois continentes. Mundial. Mas era o nome dado pela FIFA. Para, não perde tempo. Não existia a FIFA quando o Santos ganhou. Segue o jogo. Tinha acabado de inventar o futebol. Segue o jogo, não perde tempo, vai. Ó, amigão. Oi? Não sei não, não sei não se no próximo jogo aí contra o São Paulo, se o Wagner Love já não vai pro banco, hein, cara? Cara, já demorou pro Wagner Love pro banco. Eu gosto muito do futebol do Luciano, cara. Eu só lamento que quem estragou o Luciano foi esse treinadorzinho aí chamado Mano. Mano Menezes? Mano Menezes fez um sei que peste de lobby que ele fez lá, acabou com o menino. Ele começou muito bem com o Tite ainda, na passagem anterior do Tite. Quando entrou o Mano, eu não sei o que aconteceu com o elenco, deu uma baixada e estragou o menino aí. Era pra estar muito melhor agora. Se tivesse mantido o ritmo, tivesse apostado nele, ele tava bem. Agora a gente não precisava ter trazido o Wagner Love, nem gastado essa grana aí, cara. O Corinthians vai ficar 10 dias, né, mano? Os dois, né? São Paulo e também. Corinthians, 10 ou 12 dias, não sei. 10 dias. Eles jogaram na quarta-feira e voltam a jogar agora só no próximo domingo. 10 dias. Não nesse, no próximo. Será que esses caras estão treinando, tipo o Wagner Love? Porque são 10 dias legal pro cara, né, meu, se empenhar... É, pro cara treinar, pro cara aperfeiçoar a porra da técnica. Será que estão? Olha, mas eu acho que a melhor forma de você preservar um jogador que tá numa situação como a do Wagner Love hoje, RG, é tirando o cara de cena. Todo mundo fala, mas pô, aí você não vai estar preservando? Vai sim. Porque o Love em campo, a torcida tá criando já contra ele uma predisposição, porque toda jogada que vai nele e a jogada não flui, o torcedor já começa a vaiar, já começa a pegar no pé, já começa a ficar impaciente. Mais então, uma razão pra se empenhar, né? Então, mas a melhor alternativa hoje, RG, é talvez colocar o cara no banco, dar uma oportunidade pro Luciano, aí, que é um moleque que fez um bom pan-americano. O Tite, eu acho que sabe lidar com esse tipo de situação, porque ele conseguiu fazer isso com o Ralf, ele conseguiu fazer isso com o Danilo, enfim. São jogadores aí que tem história no Corinthians e quando foram colocados no banco, eles não chiaram. Os caras não ficaram melindrados. Então, acho que o Tite, ele sabe lidar bem com essas situações. E a verdade é que depende muito mais dele do que de qualquer outra pessoa, né? E lógico. Com relação ao Luciano, amigão, eu não sei se dá pra atribuir só ao Mano Menezes a queda de produção dele. Porque o jogador, quando tá jogando num time menor, como era o caso do Luciano, é mais fácil o cara lidar, né, RG? Porque o cara não ganha tanto dinheiro, o cara não é tão famoso assim, ele não tem, talvez, aí inúmeros convites pra participar de programas de televisão, de rádio, entrevistas, enfim. O cara, ele tem uma realidade. Quando o cara vem jogar num clube grande, ele vem pra São Paulo, pro Rio de Janeiro principalmente, o cara vive uma outra experiência que o cara nunca teve. O cara passa do dia pra noite a ser um popstar. Sim. O cara vai no shopping, ele vai no restaurante, ele não consegue sentar pra comer. O Luciano pode ter se deslumbrado também nesse processo, amigo. Ele pode ter chegado ali com a bolinha bem baixa, mas no decorrer ali, pô, vai pra balada todo mundo, o Luciano do Corinthians. O cara vai jantar, ou posso tirar uma foto do Luciano do Corinthians. Não tem o cara vai pro shopping, RG, ele não paga a roupa lá porque é o Luciano do Corinthians. Então o cara numa dessa, o cara se perde, o cara deslumbra. Eu sempre dou o exemplo daquele jogador do Palmeiras. Lembra um que fez o Filipão dançar lá? Como era o nome? Um garotinho novo. Palmeiras? Fez uma aposta na época do Filipão. Aí eles fizeram uma aposta, inclusive, ele e o Filipão, que se ele fizesse gol, o Filipão ia ter que ou dançar ou pagar o churrasco. Foi um negócio assim. Esse moleque estreou, fez gol para uns 2 ou 3 gols no Palmeiras. E aí foi imediatamente pro Globo Esporte, aí fizeram matéria com ele. Porra, o moleque sumiu, velho. Sumiu. Logo, já alguém manda pelo Twitter. Ele ficou famoso esse moleque aí no Palmeiras. Amigo, fala aí, fala. Então, mano, mas eu não sei nem se o Luciano chegou nesse status aí que a gente tá considerando, né? E tem a parte profissional, a parte psicológica. Então é muito fraco psicologicamente para, entendeu? Eu acredito que não foi esse o foco que tirou ele de produção, caiu de produção. Foi mesmo alguma coisa interna e marcação com ele, eu não sei, cara. Eu defendo isso aí. Eu não gosto do Mano. Eu acho que ele perdeu o cara. Devia ter investido mais, continuado, tanto que ele vem melhorando, embora não esteja jogando, mas quando entra eu gosto do que ele joga, cara. Boa, é isso aí. E quer mandar um abraço pra alguém, amigo? Já que o Coringão não joga esse final de semana, vamos estar de stand-by só analisando a rodada do Campeonato Brasileiro. Manda um abraço pra alguém. Quero sim. Primeiramente, eu quero mandar um Amo Ela aí, né? Um cartãozinho que hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de ver a cabeça do bacalhau, hein, velho? Opa! Vai ganhar um cartão. Cartãozinho pra Joyce lá. Isso aí. Então tá bom. E mandar um abraço pro pessoal aqui da empresa aqui, hoje fechamento aí tenso pra todo mundo, pro Dedé aí, o Ederson, e pro Carlinhos lá, o careca lá, que foi embora mais cedo e deixou nós na mão aí. Boa. E pra restante aí da galera, o pessoal da faculdade lá, terminar essa peste aí logo pra gente ir pra frente. E o jogador que eu tava falando, mano, é o Adriano Michael Jackson. Michael Jackson. Fez cinco gols. Esse não foi que fez xixi no meio da avenida aí? Virou uma zona esse cara. No meio da Marquês São Vicente, aí, não foi? Globo Esporte pegou o cara, fez matéria, era não sei o quê. Mas quem nunca deu uma mijadinha na Marquês São Vicente ali? Às vezes tá apertado. Só o tonto do Portuga. Fazer não, o quê? Tonto do Portuga. Vai mijar no carro, velho? Não, pior. Essa do Portuga. Ele foi mijar na delegacia. Ah, eu lembro. Eu lembro, eu tava ali, a gente tava fazendo um evento ali. Na delegacia. Aí o otário tá mijando. Aí o otário tá mijando, aí o policial sai lá e fala, mas você tá fazendo o que aí? Não, primeiro saiu um e falou, mas você tá fazendo o que aí? Ele, eu tô apertado. Ele falou, apertado é a cela que eu vou te jogar aí dentro, seu otário. Aí saiu todo mundo, velho. Brotou igual marimbondo aí, gente. Ah, meu Deus. Saiu uns 30 lá, mano. E o trouxa lá já tava breaco, velho. Aquele olhinho pequeno, não sabia nem onde tava. Redondinho, né? Redondinho. O cara falou, apertado é a cela que eu vou te jogar lá dentro. Por isso que ele já tinha tomado uma chuva de gelo. Lançaram ele aqui no Twitter dançando, você viu, mano? Não vi. Vai ser igualzinho, velho. Você tá brincando, é mesmo? O vídeo dele dançando. Pede pro Vilela postar isso aí. Tá muito bom. Não, legal saber que ele sabe dançar. Claro, não, claro. É um dançarino de pé cheio. Ô, Ronaldo, um abraço pra você, boa noite. Abraço, boa noite. Obrigado. Valeu. Até mais. Valeu. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. É igualzinho. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. É o Portuga, pô. Sem parar, até no seu celular. Tem molejo, hein, mano? É o Portuga mesmo, mano. Meu Deus do céu. Alô. Sensacional. Alô. Alô. Quem fala? Félix. Ô, Félix, tudo bem? Beleza. Beleza, mano. Félix, o quê, então? O nome completo? Como é que é? Félix Eustáquio Pedro em você. Ô, Eustáquio, você já passou pelas aventuras aqui que já passou o Celso Cavallini, cara? Não, cara, esse cara aí é corajoso demais. Eu não tenho esse... Não tenho esse... Essa coragem toda, não, meu. Eu queria até aproveitar e perguntar pro Celso, que ele passou por uma aventura aí, eu tava vendo um post dele, tava ele, o cinegrafista, e um brother dele aí, o Sanner, tava numa expedição. Aí os caras não tinham lenha lá no meio de uma caverna lá pra cozinhar, aí ele deu umas dicas aqui, mas eu não entendi como que eles fizeram, ó. Dica pra poder comer lá, um punhado de arroz, uma lata de atum, uma caneca de alumínio e duas folhas de papel higiênico. Você quer explicar como que vocês cozinharam com isso aí? Esse cara, vídeo é bom. A gente ficou preso. E não tinha lenha. E aí? A gente ficou preso no meio de duas cachoeiras. Então era extremamente úmido. Era um degrau. Era extremamente úmido. Ficou preso porque anoiteceu e a gente decidiu não fazer a descida da terceira para não correr risco de fazer à noite. Não tinha lenha, era extremamente úmido. E a gente tava com as latas de atum, que a gente tinha levado para comer. Poderia comer o atum ali cru. Mas o óleo do atum, ele é inflamável. Então a gente pegou o papel higiênico, que a gente tinha levado, óbvio, para uma emergência, que a gente não faz na frente do boy. Olha que malandrinho. Né? A gente faz numa... E aí a gente usou... Você coloca o papel higiênico em cima do atum, põe fogo, vira um fogareiro. E aí cozinhamos o arroz, jogamos o atum, que já ficou defumado dentro... E cozinhamos. Pô, mas aquele comeu... duas folhinhas de papel higiênico durou esse tempo todo ali queimando, cara? Ficou mais de 40 minutos queimando o óleo do atum. Caramba, deu pra comer véio. Eu, o Roberto, que é o meu cinegrafista, o Sander, que é o nosso guia, excelente guia. Todo mundo comeu do óleo do atum. Então eu acho que a Domênica pode ser chamada de óleo de atum. Todo mundo comeu lá também. Ela fica mais de 40 minutos queimando fácil. Tua mãe queima assim, né? Pô, tua mãe tá uma vadia mesmo. Por isso. Pô, como assim, cara? Ah, por ele que falou, pô. É a mãe dele. Por isso. Por e isso dá pra três comer. Por isso que tem gente. Por isso tem gente que acende churrasqueira ou carvão com um papelzinho e óleo. Você taca fogo e fica ali. Sim, aliás, fazer. A primeira necessidade no mato é a faca e a segunda é fazer fogo. Você tem que saber fazer fogo. É claro que não dentro de um parque ecológico protegido, você vai ser preso. Mas fazer fogo é uma das características. Como é que faz o fogo? Leva um isqueiro bique. Cara, não, sem brincadeira. As pessoas me perguntam direto isso. É a coisa mais fácil e mais prática. Não sai assim o isqueiro bique. Esfregar dois pauzinhos, fazer fogo por fricção é uma das coisas mais difíceis. Não é difícil? Existem. Quanto tempo demora? Uma hora se você estiver num lugar bom. Se você estiver em selva amazônica ou Mata Atlântica, você provavelmente não vai fazer, porque a umidade é muito grande. A madeira tem que ser muito seca, né? Não tem como fazer? Cara, você vai ficar sem fogo e você vai passar frio. E sem mão, né? Sem mão. Pô, e o negócio lá é ficar fazendo fogo lascando pedra, meu? Putz, pior ainda. Você tem que lascar, você tem que lascar a pedra contra um metal. E você tem que ter uma isca ali, que é onde começa o fogo, que vai inflamar com uma faísquinha. Você tá num lugar, por exemplo, sabe o Amazonas, que é 99% de umidade. Você transpira e não evapora. Onde é que você vai conseguir um negócio seco? O pessoal do SIGS usa pólvora da bala para fazer fogo, se no caso de uma emergência. A gente aprendeu a fazer com... uma pólvora. Uma pólvora. Porque daí você faz a faísca, aquela pólvora incendeia forte e consegue... E folhas, alguma coisa. E aí, pelo menos, você tem o start do fogo, o começo do fogo ali. Mas é muito, mas muito difícil fazer por atrito. Então leva a porcaria do bique que você vai economizar. É mais fácil, mais fácil no trabalho. Tem ouvintes que perguntam pra gente. O Danilo Silva, ele faz uma pergunta. Não basta só a faca, tem que levar o bique também. Claro. Né? Ou a pederneira, que é aquele negócio que faz faísca forte. Leva a rádio, televisão, a cabo. Sim, pô, leva o tablet. À noite você vê um filminho. É claro. Senão não dá também. Internet, às vezes você vê um bicho, não sabe se é perigoso, entra no Wikipedia. Se eu for, com certeza, a televisão eu levo. O Danilo Silva, santista ali, ele fala assim, pergunta pro Celso o que ele acha do zoológico Luján, na Argentina, onde os animais parecem dopados. Então, esse zoológico, eu já falei desse zoológico, inclusive até em algumas matérias. Eu tenho a impressão, é difícil você provar, mas no estado que estão aqueles felinos, eles estão lesados. Eu acredito que alguns zoológicos possam estar dopando animais, principalmente no exterior. No Brasil eu não ouvi falar de nenhum. Posso estar dopando animais para que as pessoas paguem para tirar foto. É o mesmo exemplo que eu dei na África, dos caras que vendem foto com os filhotes e depois jogam os filhotes para ser caçado. Então, eu sinceramente, eu olhei aquilo lá não é comportamento de um felino normal. Eu tive agora no Beto Carreiro com o filhote, ele não para, ele te ataca, ele pula da pirueta. Aquilo é um leão saudável. Esses do zoológico de Luján, eu não ponho a mão no fogo mesmo. E as sequelas para os animais? Olha, eu não sei o que... Qual que nem a gente que toma um tarja preta e no dia seguinte está legal? Olha, eu não sei o que pode acontecer com o animal mesmo, mas eu não acredito que faça bem de jeito nenhum. Assim. Fala que, pô, não é para fazer isso com o bicho, né? Não, gente... Pô, olha aqui, o... O Celso teve uma matéria que passou no Cabrini, inclusive, acho que esse domingo agora que passou, depois do Silvio Santos. Cavalini e Cabrini. O Cabrini. Me chamam muito de Cabrini e o Cabrini falou que chamou ele de Cavalini. Mas passou um rapaz lá que cuidava dos leões, cara. Ele tinha uma pancada de leão e ele tratava como se fosse cachorro, cara. Você viu essa matéria? Não sei se eu vi. Tem um cara na África que ele. É, o, não lembro o nome do cara. É Kevin Richard. O cara abraçava os leões assim, parecia animal de estimação. Esse cara é um cara diferenciado. Cara, que coisa louca. Ele montou esse criador de leões. É. Tinham sobrado, os caras fizeram um filme e sobraram esses leões. Tem aí um monte de leão, não é uma grana, tem vários. Assim, cuida disso aí, porque não tinha o que fazer com os leões e tal. E ele montou essa reserva e ele tem uma relação... Os bichos não atacam ele, cara, tem uma relação isso, com os cara. Bichos, mas é um cara que entende muito, ele sabe todos os sinais, porque é assim, a postura do bicho, isso. O bicho não fala, ele tem uma postura, ele tem uma leitura dessa postura dos bichos muito incrível boa isso, e ele hein? Tem uma postura muito boa. Ele é um cara muito diferenciado, é um cara especial aí, faz um trabalho muito bacana, porque isso ajuda a desmistificar o bicho como um monstro, né? Esse, vocês estão falando daquele vídeo do cara que abraça o leão abraça o cara. Kevin tal. Richardson. Tá certo. Qual o nome dele? Kevin Richardson. É. Essa é a mesma pergunta que fez o Saulo Ribeiro, né? Uhum. Olha aqui, o Max Anselmo fala assim: você já viu algo sobrenatural? E se você, por exemplo, acredita em UFO? Cara, tem uma história sensacional. Eu tava no meio do mato. Essa eu vou contar em primeira mão pra vocês. Eu tenho medo de contar essa história, acharam que eu sou louco. Tava no meio do mato, uma lua e tal. Aí eu olho no morro, um ser, bípede, em pé, cabeça grande, por volta de uns 50, 55 centímetros. Isso aonde foi, ô? No interior de Minas. Aí eu falo, cara, os caras brincando de ET de Varginha, puseram uma silhueta ali pra parecer um ET e tal. Sei lá. A hora que eu olho, o bicho mexeu. Eu falei, me caguei, né? Uhum, claro. Falei, isso é um UFO. Que porra é essa? Que porra é essa? 50 centímetros, em pé, bracinho comprido, fortinho, cabeção. A hora que eu fui ver, era um tamanduá. Um tamanduá em pé, com aquela. Ele é fortinho, era um tamanduá mirim, é uma espécie de tamanduá. Parecia um UFO. Eu acredito que a quantidade de gente que vê. Parecia um ET. Acho que é um ET. Um ET, desculpa, um UFO. Achava que era um ET. Um ET. A quantidade de gente que deve ver coisas que não conhece e achar. Ah, com certeza. Agora, mas você nessas andanças aí pelo mato, você nunca viu nada no céu aí meio diferente? Não, e olha que eu já voei muito, eu fiquei 3 meses praticamente junto com o Marcos Pontes, com o astronauta brasileiro, fazendo uma série sobre a aeronáutica, a gente voou demais. Eu nunca vi nada diferente. Adoraria ter visto. Não desacredito, mas infelizmente nunca vi, assim. E essa mas galera que você conhece que voa. Também nunca vi. O que eu acho engraçado é que todo mundo que vê ET, pé grande, essas coisas, nunca tem uma porcaria de uma câmera na mão, né? Tem sempre um borrão. E nunca durante o dia, né? É só noite. Não, só... tem filmes durante o dia, sim, senhor. Opa. Mas você nunca vê em HD, essas coisas. É sempre um borrão, né? Ah, mas você não consegue ver com definição. É, né? Nunca tem. Detalhado. O Sombra fica botando essas porra. Ele tem a equipe dele. Ele gosta, aí ele fica gosta. Distribuindo. Tem uma coisa essas... que ninguém sabe é que, assim, descobrem-se novas espécies de animais. A todo mês. Então por que não pode ter uma espécie, um primata? Descobre-se, inclusive. O chupacabra. Você acredita na existência do chupacabra? Olha, não da maneira que foi vendido, mas pode ser que exista um animal. Mas você viu as matérias sobre o chupacabra? Vi. Inclusive teve. Aqueles cortes circulares na jugular. Você diz que é assim, ó, muito perfeitinho. Então, isso pode. Eu vejo um ganho de gente que pode estar. Podia fazer isso em busca de conseguir visitação no lugar onde está, então pode ser. Agora, eu acredito que existam muitos animais, acredito não, eu tenho certeza que existem muitos animais que ainda não foram descobertos, inclusive animais que foram considerados extintos e que se redescobriram, que podem fazer ou parecer outros bichos. Essa é uma possibilidade. Tem o chupacabra aqui, tem o chupaporco. Aguinaldo? Ah, é verdade, não, é que eu não entendi certo. Eu não entendi certo, Alizinho. Eu não entendi certo, Aguinalda. Agora, é que eu não considero a Domênica uma porca. Ah, não? Ah, tua mãe não é, com certeza, não deve ser. Inclusive, hoje é o dia do orgasmo. Parabéns. É o dia do orgasmo hoje? Parabéns, Domênica. Parabéns pra mim, porque. Parabéns. O Gabriel Penteado, ele manda uma mensagem falando assim: olha, é mais provável você levar uma mordida do Soares do que ser mordido por um tubarão, viu, Celso? É verdade, é mais provável. Se você estiver dentro de um jogo do Barcelona, é mais provável. Ô Celso, já deu de frente com um urso ou não? Cara, urso é um dos animais mais assustadores que existe. Já vi urso. É perigoso. É perigoso. Você tem que ter a postura correta, esse você é não ferro, pode pegar surpresa. E o urso negro, que é menor, mais perigoso ainda do que o urso pardo. O polar? Não, o polar é polar, dificilmente você dá de frente com o urso polar. Porque primeiro, ele mora no lugar... Tem, acho que uma ou duas cidades que você tem a chance. Eu nunca tive de frente com um urso polar de natureza. No aquário de São Paulo nunca agora. Nunca viu? Já vi no Aquário de São Paulo. Aquário, tá. Tipo, eles estão com um recinto lindo, estão de parabéns, trouxeram um casal. Aquele Aquário de São Paulo tá bonito. É, tá muito bonito. Verdade. Agora, na natureza, infelizmente, eu nunca tive a chance, porque inclusive o número tá caindo muito, assim. Ficando extinto, né? O número de leões em 50 anos, pra vocês terem uma ideia, caiu de 200 mil pra menos de 30 mil. Caramba! Caiu, louco. E tem um tal de rinoceronte aí do norte, aí que só tem 3 agora, é isso? Tem, morreu um agora. Tipo, morreu um cinco, agora. Acho que sobraram 4. No mundo. É o branco do norte. E como faz aí pra preservar, pra... Cara, a tentativa desesperada é se manter em cativeiro, se tentar conseguir o DNA, cruzar com outros, tentar nenhum fazer deles é capaz de reproduzir ali? Artificial. É capaz, mas tem alguns animais que são extremamente complicados. O panda, levaram 20 anos pra conseguir reproduzir panda em cativeiro. É. E o panda é perigoso, pra quem acha que o panda é um ursinho. Pode ser perigoso, sim. Ô, Félix... Fala, Sombra. Já passou por algum momento de aventura, perdido no mato, ficou assustado, não sabia o que fazer? Qual o maior risco que você já passou na sua vida? Cara, o maior risco que eu passei foi uma vez assistir um jogo do Corinthians no meio da torcida do São Paulo, cara. Como assim? E o Corinthians ganhando o jogo e eu não podendo comemorar, cara. Então, era um jogo que eu tinha muita vontade de ir, né? Logo quando eu comecei a frequentar estádio e tava naquela... loucura, né, de, porra, gostava de todos os jogos, somente clássico, e arrisquei isso aí em um jogo do Corinthians de São Paulo, mas estava no meio do estado de São Paulo, cara, mas... Mas era final, alguma coisa do tipo ou não? Não, era uma semifinal, mano. Uma semifinal, mas eu passei apertado, porque você fica naquela, né, será que eu tô dando uma mancadinha aqui, os caras vão perceber, eu vou acabar morrendo aqui, né, então foi um dos... das situações assim que eu passei mais pânico, né? É, e tem cara que se liga assim, viu, velho? E a vontade dele bater uma carteira? meu medo era o São Paulo querer sentar no meu colo. Ai, meu Deus. Ô, Sombra, tem muita pergunta pro Celso aqui. Posso fazer uma rapidinho? Faça. O John Cruz falou, Celso, você acredita na existência das sereias como no documentário da Discovery Channel? Não acredito, não. Sereias. Tem documentário, né? Eu assisti. Eu acredito que a gente tenha uma ligação muito próxima dos cetáceos, de todos. Golfinhos, baleias, a gente é muito parecido. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com cetáceos, é impressionante. O nosso cetáceo não veio. Você tem uma beluga? Você está dançando agora. Hã? Você tem uma beluga? Temos uma beluga. Temos um batráquio aqui. Ô, Félix, olha, um grande abraço para você. Tudo de bom, obrigado pela ligação. Tá bom? Quer complementar com mais alguma coisa? Não, na verdade, eu queria fazer uma pergunta rapidinha pro Celso aí. Faça. Pelo trabalho, Celso. Manda. Você chegou já a presenciar algum acidente fatal nessas suas aventuras, assim? Alguém que tava contigo, algum... sei lá, alguma... Presenciar não, mas... você lembra daquele problema que teve no SeaWorld, que a baleia comeu a tratadora? Ah, você sim. Tinha feito uma entrevista com ela, com a Dan, 2 meses antes, assim. Foi uma coisa que me marcou muito, assim. Mas quem trabalha com animal sabe o risco que corre, então... Mas a baleia chegou a morder a tratadora dela? Porque a baleia, ela tentou, acho que, brincar, não foi? Não, a explicação que deram? Não, ela puxou. A baleia sabe exatamente. A baleia é um ser extremamente inteligente. Ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. Então ela queria mesmo matar. Queria. Ela quis matar aquela baleia. Aquela baleia é uma baleia problemática. Já tava com o saco cheio, né? Mas as baleias lá, elas são maltratadas? Cara, eu não sei, eu nunca tive lá. Eu só acho essa polêmica do zoológico, assim, muito complexa, porque assim... ok, então nós vamos fazer o que com as baleias? Você não pode soltar mais o animal. Ah, o zoológico e tal. Você não pode soltar. Não, os caras matam. Não é isso. Eles não têm condição de sobreviver. Ela não se adapta mais. Ela não se adapta mais. Então, ela é uma discussão que é boba. A gente tem que discutir coisas que são pertinentes, como manter o habitat natural, acabar com a caça. Essas são coisas pertinentes. É que é muito fácil, assim, o que eu chamo de... reacionário de quintal de shopping center, né? De Twitter. O cara vai no zoológico bater na porta, olha, o bicho tá preso. Meu, vai lá pra, vai lá pro meio do mato tentar encarar os caras que estão desmatando. Que aquilo lá, em vez de matar um bicho, tá matando milhões. Ali é pior que... Aí ninguém quer, né? Tá certo. É que eles estão bem cuidados, né? Exato. Né? Tem comida, tudo certinho. Ô, Félix, então tá, cara. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Beleza, posso fazer um merchan rapidinho, só? Pode. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, parabéns. Acertou. Um abraço pra rapaziada do Parque do Engenho aí que tá na escuta aí de vocês aí. Valeu, boa, cara. Muito obrigado, viu? Valeu, um abraço pra todos aí. Valeu. Valeu, valeu. Esse foi o momento Sem Parar. Você sabia que tem um Sem Parar? Lá no Sem Parar tem uma página do Facebook cheio de dicas pra você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook. É fácil. Sem Parar Oficial. Anotou aí? Sem Parar Oficial. Estádio 97 também tem o oferecimento de Pirelli. Promoção número 1 Pirelli na compra de 3 pneus. O quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Temos umas últimas perguntas aqui para o Celso. Por favor. O Valdir Oliveira da Silva. É verdade ou mito que a cobra não gosta do cheiro de alho? Cara, eu nunca ouvi falar nada parecido. Nunca ouvi mesmo. Eu sei que eu não gosto de cheiro de alho, mas sim, a cobra... A cobra, você nunca perguntou para ela também? Não. Uma vez, eu sou... Perdão até te interromper na próxima pergunta. Mas eu vi uma vez um filme, não lembro, acho que foi na sessão da tarde. Eram dois moleques que tinham numa selva. Tava lá, bem essa época, hein? Sessão da tarde. Ai, frito hambúrguer! Saudade dessa época, viu, RG? Era o tempo do hambúrguer. Mas o moleque, ele tava na selva, ele acho que viu um urso. Uhum. Um urso, não sei se era um leão, alguma coisa do tipo. O moleque era baixinho, era uma criança. Mas para que ele pudesse, talvez, intimidar o bicho, ele pegou um tronco de árvore e levantou. Sim, isso é verdade. Isso procede? O animal não vai te atacar? Procede. Não sei, mas procede. É uma alternativa. Tanto que o leão não morrer. É uma alternativa. É uma alternativa. Ser maior. O leão, quando... Assim, você tem algum problema, você levanta os braços, ele... Opa, peraí, tal. Agora, o urso não, o urso, se ele levantar também, você precisa levantar. Ele vem com o braço. Mas parecer maior é uma estratégia interessante, assim. Você não consegue passar despercebido ou fugir. Porque, por exemplo, se você avistar um leão, Sombra, tá num safari, numa vez o carro quebrou alguma coisa. A chance de eu avistar um leão é pela TV. Não, você é um cara que gosta de safari. Sim, de vez em quando a mulher te leva pra fazer safari, vai lá pro meio da África. Mas o negócio é o seguinte, você tá ali, correr... É uma péssima... Não, não dá pra correr, jamais, assim. O felino, se você entrar pra brincar com o filhote, você sai correndo, ele não suporta. Ele sai correndo atrás porque ele não aguenta. É maior que ele. Parece fio de... parece linha com gato, sabe? Uhum. Não, ele nem sabe por que ele vai te perseguir. Não adianta correr. Correr não vai adiantar porque ele vai te pegar. Sim, ele corre mais que você. Todos os animais correm mais que a gente. Olha aqui, o Edson Freire de Moraes... O que fazer, então, Celso? Olha, se você não tiver... Ele fica sempre olhando. E reza. Tá sempre olhando. Na cara do leão. Pra saber que a gente... Ficar parado, sair andando meio de lado, acreditar na vida eterna. Alguma coisa, por exemplo, mas se ele não te pega, se você sair meio de lado, ele vai catar ou não? Depende muito, se tem filhote envolvido, se ele tá com muita fome, se você tá muito agressivo no território dele, vai depender de uma série de fatores, mas o certo é... É melhor não ir, Domê. É melhor não encarar, não. Ficar olhando meio de lado e sair andando meio de lado. Não sair de costas e nem levantar braço. Não, levanta o braço. Ô, Celso, pra urso, se fingir, se fingir de morto, até cima, a pergunta do Gabriel Santana, pra urso, tem que se fingir de morto? Cara, existe, eu não vou saber lembrar, se é, o pardo. O pardo, dizem que se tiver no meio de um ataque, você finge... O pardo, sim. O pardo é muito maior, você finge de morto, porque ele é territorialista. O preto, dizem que o ideal é você lutar... Até onde der, porque ele não vai parar. Não para. Ele não vai parar. Isso não foi testado na prática, mas muitos especialistas já ouvi dizer isso. Falar, se for um urso negro, vai pra porra. E ele te pegar, vai pro pau, porque, meu testículo do urso. Mas ele também tem garras também, né? Esses ursos aí. Por fêmea, mano. Se pegar, te rasga. Às vezes a fêmea é pior, né? Porque a fêmea tem o lance do filhote, né? Às vezes a fêmea é pior. Instinto materno, tal. Não tem o que fazer, não, velho. Estádio 97 é um oferecimento da S. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Olha o avião aí do estádio passando, anota aí, hein? Tá valendo! Vai ver o tio em Barcelona, que show de bola, avião do estádio 97. Promoção do avião, a segunda edição da promoção do avião do Estádio 97. Visite lá o nosso site e conheça mais. Estádio 97 da Energia 97 FM convida você a conhecer a loja do Estádio 97. Vai lá, a loja online do Estádio 97. Vai comprar um produto do seu time? Vai presentear os seus amigos? Não precisa shopping não. Vai na loja do Estádio 97, lojadoestadio97.com.br. Só produtos oficiais e você ainda ajuda o seu time do coração e chega rapidinho na sua casa. E ó, também tem camiseta do Estádio 97. E a partir da semana que vem, moletons do Estádio 97 tão bonitos demais, hein? Acesse lojadoestadio97.com.br. Também no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. E tá chegando o Dia dos Pais? Lá é o lugar ideal para você comprar o presente do seu pai. Compre já para chegar rápido e você ter o presente do seu pai. Vamos agradecer aqui a presença do Celso Cavallini. Grande Celso, hein? Boa, Celso. Sensacional, hein? Muito obrigado, cara. Prazer receber o Celso Cavallini aqui. Puta boa. Programa legal de fazer. Legal. Eu agradeço a oportunidade. Puta incrível. Conteúdo bacana. Boa. Legal. Bacana. Pensam demais. Eu posso mandar uns beijos pra galera antes que eu tome umas pedradas? Claro, claro. Queria mandar um beijo pro José Lima Neto da Rona, pro Fabinho Souza, pra Cris Campoy, grande fã, pro Rodrigo Matari, o judô do Palmeiras, pro Ruizinho Marco Antônio, pro Isdei e pro Frois. Pra galera, então, pra toda a galera da Adidas Brasil que me apoia, muito obrigado aí. Celso, quer ter o programa lá? Boa. Ah, eu vou fazer melhor. Ó. Quem quiser me achar, rede social, todas, Twitter, social. Facebook, Instagram, Snapchat, tudo Celso você Cavallini. Palestra também, né, Celso? Dou palestra, lá tem tudo. Sobre o que é adrenalina? Sobre adrenalina e medo. No meu site tem todas as informações da palestra e tal. Tá valendo o sorteio da faca ainda até meia-noite no portaldaventura.net. Ah, e eu vou fazer mais uma coisa. Como a audiência foi... Os caras estão xingando que derrubaram o site aqui. É. Eu vou sortear uma outra faca para quem tiver inscrito no meu canal do YouTube. É Cavallini, com dois L's. Tá. Então vou sortear uma segunda faca, porque vocês mandaram muito bem. Exclusivos lá, né? Como eu preciso de uma dessa em Santo Isabel, eu vou me inscrever também. Quem sabe. Quem sabe, né? O YouTube muita... é o único que é Cavallini. O resto é tudo Celso Cavallini. Tá, o site Portal da Aventura e muito Cavallini. Obrigado. E sempre com dois L's. Dois L's. Boa. Muito obrigado. Vale, Paulo Cavallini. Muito legal. Programa muito show de bola. RG, quem ganhou o presente da loja do Estádio 97? Um corintiano. Quem? Ganhou a coqueteleira do Corinthians, o Ronaldo Carlos de Oliveira. Ganhou presente, loja do Estádio 97.com.br. Três dias úteis para retirar aqui na Energia 97 FM. Ó! Já estão abertas as inscrições do torneio Energy Poker, hein? É o torneio de pôquer da Energia 97 com a Cassineira, com premiação garantida de R$40 mil. Acesse lá o site energypoker.com.br. Você vai curtir demais. Está de volta na segunda-feira no oferecimento da Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Fica aí na sintonia, tem mais programação legal demais. É o Night Sessions, o melhor da House Music. Tchau. Programe-se. Programa do Palhacinho. Eu sou sensacional, eu sou sensacional. De segunda a sexta, 10 da manhã. Energia. Hoje tem... Overnight. Overnight. Hoje.

Sessions.